fascinating. Engage. Está começando Sessão 31. Saves all his money, works overtime, pinches every penny, banks every dime. All he can think about is money, but you know that he can't take it with him where he's going to go. Now I find that fascinatingly illogical. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de The Immunity Syndrome. 19º episódio da segunda temporada de Star Trek. In spite of computers and advanced psychology, behavior patterns are still a mystery. I predict the future of this earthly human race is that having made a mess of Earth, they'll move to outer space. Well, there goes the neighborhood. Totally, completely, absolutely, irrevocably. Captain, I have just completed a full long-range scan of Gamma 7A system. It is dead. Dead? Fourth magnitude sun. There are billions of inhabitants there. It is dead. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast e quem está aqui comigo é a Roberta Maná. Maná. E aí, Roberta? Beleza, Valdomiro? Bom, Roberta, antes de, né, te chamei aí para fazer a leitura da sinopse, mas antes disso, o que eu queria perguntar para você, porque assim, você ia participar com a gente, foi por pouco você não participou com a gente do Intercom anterior lá sobre, que a gente fez sobre um tributo ao Leonard Nimoy, por conta da morte dele e tal, né, mas até por isso eu queria, né, queria te perguntar agora, assim, como é que foi para você, quando você ficou sabendo da notícia, da triste notícia, como é que foi sua reação, enfim... O que você teria a comentar sobre isso aí? Eu não sei se cabe eu fazer um comentário engraçado, mas... Manda bala! Pelo menos ele não vai mais participar dos... Pelo menos ele não vai mais participar dos novos. Não, tô brincando, gente. Isso foi muito horrível. Corta! Sacanagem. Ai, foi muito malvado. Pelo menos... Ok, já entendi. Legal. Não, é que eu tenho que confessar, eu não fico chateada, tipo, assim, eu não sou daquelas pessoas sabe, que chora pelas pessoas que eu não conheço quando morrem, sabe? Tipo assim, ah, um ator que eu adoro morreu, chora. Eu não vou chorar quando Neil deGrasse morrer, entendeu? Ah, sim. Mas de fato, foi uma notícia triste, assim. Enfim, a gente já sabia que ele tava doente, né? Ele devia estar numa vida meio ruim, assim, né? Então... Mas uma coisa que eu queria só trazer aqui, né? Que eu lembro que no dia lá, você tinha postado, acho que no Facebook, né? Que você foi assistir um episódio, assim, ah, ele morreu, então vou assistir um episódio, né? E tal, pra sei lá, pra celebrar a obra. Não sei. Aí você assistiu um episódio mó bosta, né? Não foi isso que aconteceu, né? Horrível, da terceira temporada. Meu, eu lembro que eu ainda comentei, putz, meu, quando é assim, pergunta, né, meu, não vai direto, assim, vem pegar qualquer um, cara, nossa. Não, pois é, sabe, eu nem sei o que me deu na cabeça, sabe, de eu pegar qualquer um, assim, tipo, ok, eu vou parar de assistir Deep Space Nine pra ver a original, e aí, tipo, tá, qualquer um, sabe, já tava ali na terceira temporada, vambora. Vamos ver se eu tenho sorte. E não, Puta, não tive sorte. Até porque na terceira temporada as probabilidades são muito baixas. O bicho pega ali, cara. Mas, ó, o episódio que você viu, se eu não me engano, foi o Whom Gods Destroy, não foi? Aquele em que eles encontram, eles vão pra um manicômio, um hospício da federação, não é isso? Isso mesmo. Gente, eu não lembrava, mas eu acho que eu tinha feito o favor pra mim mesma de apagar aquele episódio na minha memória. Nossa. Ó, mas ele tem algumas coisas que ficaram, assim, por exemplo, aquele personagem que é o Garth Dizar, né, que é aquele capitão da frota lá, que ele participou de uma guerra no passado e que o Kirk admirava ele pra caralho. Aquele personagem é legal, vai. Pelo menos isso. Tem personagens bons, mas é assim, ó. O final do episódio é uma parada, tipo... Olha só, estamos fazendo lobotomia na pessoa e tá rolando aquela musiquinha de heróis, sabe? Estamos fazendo uma coisa muito boa. Não, mas esse não é o pior. Cara, eles apagaram a memória da galera, sabe? E pronto, tá aqui o remédio. Não, esse não é o pior. Esse não é o pior, cara. O pior de tudo nesse episódio, pra mim, é o final. Quando o Spock, ele se defronta com dois Kirks e ele fica que nem um idiota com a arma na mão, não sabe o que fazer. Porra, não é só ele aplicar um toque neural, desmaiar os dois e fazer um elo mental pra ver qual é o verdadeiro, caralho. Porra, né, meu? Sim, é verdade. Eu não lembrava nem disso, mas tem muita coisa ruim naquele episódio. Tipo assim, é muito mais, sabe, do que qualquer coisa boa, assim. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, meu, o que que ela tá fazendo, cara? Não deixa essa menina sozinha, cara. Eu sei que ela tá assistindo. Ai, Roberto, puta merda. Mas olha só, pensa bem, tem coisas na vida pelas quais a gente tem que passar, sabe? Tipo assim, o cara tem que assistir o... Caramba, como é que é o nome daquele filme que é péssimo? Eu não sei se é o... Que um dia eu tava revendo e ainda mandei uma mensagem, caralho, que troço horroroso! Qual foi aquele? Que eles vão pro centro do universo. Não, o Star Trek V, né? O The Final Frontier, é o filme 5 dirigido pelo William Shatner, né? Aquela merda, né? É isso, sabe? Tipo assim, tem coisas pelas quais a gente tem que passar na vida, sabe? Tá certo. Então é isso, tipo assim, Star Trek V. Mas assim, a gente tem que ver pra dizer que é ruim. Não, mas quando você tá fazendo uma maratona, tudo bem, você é obrigado a ver. E é até legal que você veja pra, né? Agora, justo num dia desse, né, que você só queria assistir um episódio... Não, tá, tem razão, tem toda razão. Ok, guilty as charged. Mas é isso aí, né? Já passou, né? Tal. Enfim. Me recuperei. É, não causou nenhum dano, né? Nenhuma lesão, nem nada, tá ótimo, né? Mas ó, Roberto, muito bom. É, bom, vou pedir então pra você iniciar aí, beleza? A leitura da sinopse, ok? Então tá. Engage. Repouso muito necessário em uma base estelar, Spock tem uma forte sensação de que a tripulação de vulcanos da nave USS Intrepid subitamente morre. Quando eles chegam ao setor onde estava a nave, encontram uma grande massa escura flutuando no espaço, que está drenando energia de tudo ao seu redor, incluindo a Enterprise. A nave vai sendo incessantemente atraída por esse fenômeno, que os leva de encontro a uma enorme criatura que aparenta uma ameba gigante. Depois de enviar sondas sem obter nenhum resultado, o Capitão Kirk, num tortuoso dilema, deve decidir qual de seus dois amigos, McCoy ou Spock, terá que enviar a bordo de uma nave auxiliar, em uma missão sem retorno. Bom, pessoal, então é isso, tá? Antes de começar de verdade aí, quero só passar um recadinho para que acompanhem a gente nas redes sociais aí, curtam nossa página no Facebook, entrem também no nosso grupo do Sessão 31 lá. Também tem os G+, o G+. Isso, aquela rede social que ninguém usa, mas a gente tá lá também. E também estamos no Twitter, que é o @secal31. Então é isso aí, galera. Roberta, muito obrigado pela sua leitura, ok? Por nada, é um bom programa. Muito obrigado, até a próxima. E é isso aí, pessoal. Vamos partir aí para a análise do episódio. Olá pessoal, quem está comigo aqui mais uma vez é o Ricardo. E aí, Ricardo? Opa, e aí, Valdomiro, beleza? Beleza, pessoal? Bom, Ricardo, então hoje a gente vai falar desse episódio aí, que é o The Immunity Syndrome. Qual a sua opinião? E, enfim, aquele lance, né, cara? A sua opinião, como é que era quando você viu, sei lá, muito tempo atrás e agora, depois de ter revisto aí? Eu acho que eu vi esse episódio, foi uma vez só na vida e agora novamente. Sério, cara? Eu acho que sim, cara. Não lembro de ter visto esse... Não lembro muitos detalhes desse episódio, cara. Pô, que legal. Acabou sendo meio que como se fosse a primeira vez, assim, né? Não, mas eu entendo mais ou menos, porque é o seguinte. Esse episódio, ele, na verdade, ele não é vamos dizer assim, um episódio dos mais importantes, né, cara? Ele é meio que como se fosse sei lá, um dia rotineiro, assim, na tripulação do Capitão Kirk ali, né? Uma, assim, uma aventura. Tudo bem que eles salvam a galáxia aí mais uma vez, né, cara? Porque a ameaça é enorme, né? Mas não é, mas não é aquele episódio, tipo, daqueles grandes clássicos, né, cara? Eu acho que talvez seja por isso que você tenha visto uma vez só, né? É, então, não sei se, se passou muito na TV também na nossa época, né? Mas e qual foi sua... Enfim, você assistiu dessa vez, o que você achou de forma geral? Ah, cara, eu achei bem divertido o episódio, cara. A conversa do Spock com o McCoy, né? Porque... mostrou bastante os dois nesse episódio, né? Sim, sim. O legal, acho que é lógico que a, vamos dizer assim, a história em si, ela é interessante, né? Prende a sua atenção, a ameaça é muito grande lá, a tal da ameba gigante lá, né, meu? É. Mas com certeza, talvez um dos maiores atrativos, sei lá, pra muita gente seja o maior mesmo, é essa rivalidade ali, bem explorada, bem feitinha, né? Os diálogos bacanas, a interpretação dos dois ali. O Spock e o McCoy discutindo, né, cara? Aquele clássico da série clássica, né, cara? Então chama bastante atenção. Aquele negócio interessante lá que é discutido no mais pro final, né? Que fala assim, isso é como se fosse um vírus gigante, né? Depois já foi tratado em várias outras séries de ficção, falando, ah, será que nós somos o sistema imunológico da galáxia, né? Ah, mas... Qual seria? Você se recordou de alguma outra série de ficção científica com um episódio similar, assim? Uns como se a humanidade fosse anticorpos e outros como se nós fôssemos o vírus em si, né? O mais recente aí que a gente pode lembrar é aquele lá do Matrix, o agente não sei o que lá falando pro... Que os humanos eram como se fossem parasitas, né? Ah, tá. Entendi. Em relação a essa questão de ponto de vista, né? Quem que é o perigo ali, né? Se somos nós ou se são eles, né? É, exato. Certo. Entendi. Caso, cara, esse episódio é um daqueles que eu gosto, principalmente porque, como eu falei, não é um grande clássico, mas eu acho uma ótima história, assim, tipo, é aquela história que você, meio que como se fosse um padrão pra Star Trek, assim, né, cara? Tanto é que tem um episódio da nova geração que tem uma história meio similar, pelo menos até a metade ali. Lembra, acho, não sei se a gente já comentou sobre aquele, é o Where Silence Has Lease. Eu acho que... Eu não lembro se eu comentei com você já. Mas, enfim. É muito parecido. É da segunda temporada. É um dos primeiros da segunda temporada da nova geração. Eu até assisti ele de novo, né? Agora, como eu assisti de novo o Immunity Syndrome, eu também assisti esse novamente. Porque, tá. Inclusive, no começo do episódio também tem aquela coisa deles encontrarem... Eles até fazem a mesma analogia, como se fosse um buraco no espaço, né? Quando tem aquela imagem, aquela forma exterior ali. Então, assim, é uma história que se encaixa muito bem. É como se fosse uma fórmula, né? Pra, vamos dizer, pra Star Trek de maneira geral. Eu gostei muito de várias coisas. Como a gente já falou dos diálogos. Você tem toda a investigação, né? O tratamento bem científico que eles dão pra como lidar com a situação, né? Eu achei que foi um episódio muito bem executado, assim, cara. Eu gosto bastante, né? E uma das coisas que eu até coloco assim, que foi uma das coisas que eu mais gostei, que é algo que muita gente critica na maior parte das vezes, a interpretação do William Shatner, cara. Eu gostei bastante, cara. Achei bem legal, assim. Ele, porque na história a gente vê que eles estão todos estressados, cansados, né? E ele mostra isso muito bem, né, cara? Porque não é só o fator do ambiente que eles estão, né? Que é o dentro da ameba gigante lá, que suga a energia, né? É o fato também que eles estavam numa missão já muito exaustiva, né? Sim, e eles estavam indo pra base estelar pra descansar, tirar umas férias, né? Eles falam assim, ó, não vai dar não pra vocês tirar férias aí, tem serviço aí, vai fazer o serviço aí. Vai salvar a porcaria da galáxia. E aquele clichê, né, de tipo, só a Enterprise que pode, né, porque é a nave mais próxima da região ali que pode, pra poder ajudar lá, pra poder ver o que que era, o que aconteceu com a nave vulcana e tal. Né? Então esse foi o pretexto pra eles, né, não poderem ir direto lá na base estelar pra tirar o repouso deles, né. Enfim, eu gostei, cara, de tudo, assim. Acho que episódio que, é, vamos dizer que ele é mais simples em termos de, sei lá, ele realmente é uma aventura comum, mas, cara, é como se fosse um arroz e feijão muito bem feito, assim, sabe? Eu acho bem legal, cara. PF, e, né? É, e o... Agora, em termos, por exemplo, da... Que nem a gente já comentado aí do Spock, do McCoy, discutindo, e não são apenas discussões, eles têm... Cara, são os diálogos que às vezes invertem os papéis, né? Tem hora que parece que o Spock é o mais emocional e o McCoy tá sendo mais frio, né? Tem muita coisa interessante aí, né? Que... Ah, sim, verdade. A maneira como a história foi sendo contada ali. Parece que é até pra desenvolver o relacionamento entre os dois ou aprofundar mais como que são as diferenças entre eles. Assim, eu achei bem legal isso daí, né? Pra quem gosta, aliás, acho que todo fã da série clássica, principalmente, adora essas discussões e essa relação conflituosa do McCoy e do Spock. E nesse episódio aqui a gente tem cenas muito boas nesse sentido, né? Nossa, cara, uma coisa que eu percebi, assistindo o episódio, falei assim, puta, que legal, né, McCoy, Spock, né, aí eu abri, estava aberto o Memory Alpha, né, e eu lendo sobre as curiosidades do episódio, aí tinha lá, falando do Nimoy, né, do falecimento, eu falei, caraca, é mesmo, o Nimoy morreu. É, cara, é engraçado. Você vê o episódio, você esquece disso, né, cara? Então, cara, falando nisso, a gente gravou Sessão 31 Intercom anterior, né, que foi sobre isso, a gente fez um tributo ao Leonard Nimoy, né, e, enfim, uma coisa que eu não comentei lá no podcast é que eu não assisti não tinha assistido nada, assim, filme, nem episódio, nada, quando ele morreu, nem depois, né. Uhum. Esse episódio aqui foi o primeiro que eu vi depois que ele morreu, cara. Então, é a primeira vez que eu assisto um episódio de Star Trek no qual não existe mais Leonard Nimoy, assim, cara. Foi esquisito isso. Na verdade, eu também. Eu pensei nisso, assim, eu tava assistindo e pensando, caramba, cara, é a primeira vez que eu vejo a série clássica aí e tal, vejo o Spock, né, em cena sem o Nimoy tá vivo, cara. É estranho, né? É pra você ver, né, como o personagem tá imortalizado, né, pra gente que a gente até esquece que o ator faleceu, né? Então, e é bem bacana que a gente vai falar justamente de série clássica e desse episódio agora também por causa disso, né, cara? A gente continua aí falando bastante sobre o trabalho dele. Eu acho bacana, é uma maneira da gente ficar sempre tendo isso vivo, né, com a gente, assim, né? O trabalho do cara, né? Que é o que vai ficar pra sempre, né? É o que a gente falou bastante lá no podcast. Fascinating. Mas então é isso aí, né, Ricardo? Mais alguma coisa ou podemos já começar uma análise mais aprofundada aí? Podemos. Então, vamos nessa aí. Então, Ricardo, esse episódio eu ia... Porque assim, desde o último Sessão 31 que a gente gravou, acho que dos dois últimos, né? Que eu tenho assim, quando é da série clássica, quando é episódio da série clássica, eu tenho procurado os episódios remasterizados, né? Sim, sim. Eu não tenho ainda, né? Até pretendo futuramente ter o DVD ou o Blu-ray, né? Dos remasterizados, eu tenho só o DVD mesmo, que foi lançado... 10 anos atrás, né, quando foi lançado pela primeira vez em DVD, né? Então, o que acontece? Dessa vez eu não consegui encontrar o arquivo aí pra baixar, né, no caso, desse episódio, né? Uhum. Então, eu assisti de novo, né, o DVD mesmo, né? Mas eu até acabei vendo na internet aí, né, em alguns, aqueles... No YouTube tem, né, cara? Você tem só... Por exemplo, você escolhe lá o episódio, na época eles lançaram, tipo assim... Os previews das, assim, todas as cenas, não sei quem que fez isso na época, nem sei se foi a própria Paramount mesmo, a CBS, sei lá. Só sei que, assim, você consegue ver todos os efeitos, as cenas refeitas e tal, de efeitos especiais de cada episódio, né? Então eu cheguei a ver, né, no caso desse episódio aqui, né? E ficou bem legal mesmo, eu gostei pra caramba, assim, do que eu vi, né, cara? Mas olha só, quando o episódio começa, né, inclusive, né, começa com uma tomada, né, da Enterprise bem legal, ela vindo de encontro à câmera, assim, e tal, né, cara? Então assim, dá pra você ver bem detalhadamente. Na versão remasterizada fica bem legal, cara, assim, essa cena. Né? Fica, nossa, cara. Você vê umas cenas assim, porque você imagina como que a imagem da Ameba ficava tosca naquela época, né? Ah, se bem que eu sempre gostei daquela imagem da Ameba, mesmo a original, assim, cara. É lógico que a gente vê que fica meio tosco quando a Enterprise tá se aproximando dela, porque o efeito de chroma key não ficou muito legal, não tem uma iluminação boa, e você vê aquelas linhas pretas ao redor da nave e tal, né? Então, é ali que fica meio estranho mesmo, né? Na versão remasterizada ficou bem legal, né, cara? Mas enfim. Ah, você tem... O que você tem, na verdade, é o remasterizado, né? Eu lembro que você comentou... Isso. Né? É. Ah, então você já tá... Você tá acostumado já a ver só dessa forma. Acho que deve fazer muitos anos que você não vê a série clássica original mesmo. É original mesmo. Não. Mas enfim, cara, o episódio começando, então, né, a gente vê que é aquilo que a gente tinha comentado, né, o Kirk tá fazendo o diário de bordo dizendo que eles vão lá pra base estelar 6, né, cara, que é pra fazer lá um, que nem ele fala, né, vamos ter um repouso, né, porque a tripulação tá exausta, né, e tal. Eu achei bem legal essa ideia, cara, de já colocar a tripulação exausta no começo, porque daí, cara, quando é cancelado tudo isso, é mais um senso de urgência, assim, é mais um agravante, além de todo o problema que vai ter no decorrer da história, os caras ainda estão todos exaustos, né? Bom, cara, é legal que eles citam a nave Intrepid, né? Que eles falam que na... Por que eles tentam contatar a base estelar? Então, o Uhura fala que tem uma mensagem, né, da base estelar 6 que tá com muita interferência, né, cara? E que ela só entendeu o nome Intrepid, né? E uma coordenada de um setor lá e tal. Então, é legal que ela fala dessa nave Intrepid. E eu lembro que eu tinha visto no Memory Alpha, porque eu não lembrava, né? De que essa nave já tinha sido citada em outro episódio, cara. Não sei se você chegou a ver isso aí. Não. Eu já tinha sido citado em qual episódio que ele foi? Deixa eu ver aqui que eu não me lembro, cara. Pera aí. Mas é... Não é no Corte Marcial, não, né? Deixa eu ver. É, eu tô vendo aqui agora. Exatamente, é citada no episódio Corte Marcial mesmo. É isso aí. Uhum. É, só que, enfim, naquele episódio, uma coisa eu tenho certeza. Não era dito que era uma nave tripulada apenas por vulcanos, né? Isso foi uma informação que é passada. Porra, mas uma nave só de vulcano vai... Assim, o que que foi? Foi 3 anos seguidos de cadete que só tinha vulcano? Ah, sei lá, né, cara? Ah, mas ao mesmo tempo eu não acho tão estranho, não, porque se a gente pega na história da... Assim, no, a história da Federação. A Federação, ela foi formada... Né, a gente tem lá os humanos, os telaritas, os vulcanos, os andorianos. Então, seria natural ser mais citado que existem naves só de andorianos. Porque a gente sabe que tem muitas naves que são basicamente só de humanos, né? Que nem essa Enterprise aí só tem um Spock de alienígena, né, cara? Uhum. Então, acho que, né, vamos dizer assim que não acho tão estranho, né? Tendo em vista o que foi dito depois sobre como foi formada a Federação, né, cara? Então... É, sim. Mas no caso não fala que a Intrepid é uma classe Constitution, né? Não, então... Só no Corte Marcial que é mencionada, né? Isso. No Corte Marcial, sim. Lá é mencionado que ela, enfim, como ela é uma nave da Frota Estelar, ela só pode ser uma Constitution Class mesmo, né? Cara, a cara do Spock fazendo de dor, de sei lá que porra de cara que era aquela, é muito engraçado, né? Aí ficou meio humor involuntário, assim, né, cara? A cara meio... Parece que eu falei assim, ó, eu vou fazer um exame de próstata, você não avisa, né? Ô, louco. Meu, que cena, hein? Ô, isso aí, essa expressão dele, tenho certeza que já devem ter feito um gif animado pra isso. Tenho certeza, cara. Deve ter por aí. Mas enfim, né, cara? Nessa cena a gente aprende mais um poder do Spock, né? Porque na série clássica parece que toda hora vem um poder novo, digamos. Né? Ah, tem até um episódio, cara. Qual que é o episódio mesmo? Ah, é naquele The Enterprise Incident, da terceira temporada, que o Spock... acho que foi até uma sacada dos roteiristas nessa de que, sei lá, vez ou outra aparece um poder novo, digamos. Tem uma hora que o Spock fala que ele vai aplicar no Kirk. Não, ele faz um golpe no Kirk, eles estão tipo... com aquele plano de tentar roubar uma... Lembra? Era pra tentar roubar o... Dispositivo de camuflagem. Isso, dispositivo de camuflagem da nave Romulana lá, né? Aí tem uma hora lá que pra provar pra capitã que ele tá do lado deles lá, né, dos Romulanos, ele pega e faz tipo com a mão na cara do Kirk assim e fala que ele deu um Death Grip, né, que é tipo, ou seja, ele inventou como se fosse um poder dele de matar com as mãos assim, sem, sabe, só tocando no rosto dele, né. E no episódio, ele só é revelado depois que isso na verdade não existe, isso daí. né? O Spock inventou isso lá, eles inventaram isso pra enganar a Romulana. É, enfim, o que eu quero dizer é que, por exemplo, nesse episódio aqui a gente acaba descobrindo, aí já é uma coisa real mesmo do personagem, que ele consegue sentir o que acontece com vulcanos, né? Sei lá, a milhares e milhões de quilômetros de distância, né? Ou seja, anos e anos-luz no espaço, né? Porque ele sente, né? O que acontece na cena é que ele sente aí os vulcanos morrendo, né, cara? Ou seja, essa nave... Também, que nesse caso aí, vai, ele fazendo o advogado diabo, né? Se você for pensar, foi 400 vulcanos que morreram de uma hora pra outra, né? Assim, vamos supor, assim, que existia uma massa telepática, entre aspas, né? De resíduos telepáticos vulcanos que acertaram ele de uma vez só, né? Olha aí, você deu uma explicação aí, boa. você já tá bom de escrever pra aquele site lá, hein, meu? Aquele, lembra que eu comentei? O Canon Folder? Que é só pra tentar... Que é só pra tentar colocar explicações pras forçadas que tem em Star Trek, assim, de maneira geral. É, sim, né? Só não explicaram porque o Spock fez aquela cara de exame de próstata. Ô, louco. Não, é melhor ficar sendo. Se for, meu, deixa isso pra lá. É foda, né, cara? Olha, a gente presta um tributo ao Leonard Nimoy num podcast anterior e agora a gente desce a lenha. Outro sacaneia ele. Então, o Kirk, ele fala, dá uma ordem pro Spock ir pra enfermaria, porque até então, né, quer dizer, esse cara deve estar louco, né? O que que ele tava dizendo aí que tá sentindo vulcanos morrerem, né? Ele não acreditou, né? Muito fantasioso, muito maluco, né? Mas aí é onde vai fechar o teaser, né, cara? É onde o Chekov, ele vai lá ver naquele sensor do Spock ali, né, cara? E aí ele vê que o sistema solar inteiro lá, que era pra onde ele morreu, está morto, né? O Chekov fala. E aí vai terminar o teaser de forma dramática, né, cara? Como sempre. A cara do Kirk de, hã? Como? Ele levanta morreu. Assim, né, cara? É legal. Eu acho da hora da série clássica. Eu acho legal esse lance meio teatral da série clássica, né? A música, ela vai certinho assim pra fazer impacto, né? Tipo, PAM! Ele dá aquela levantada de cabeça assim, né? Segura no console, levanta a cabeça, só falta olhar pra câmera e falar assim, tá morto. Mas eu gosto disso, cara. É meio... Eu gosto também. É uma coisa divertida, cara. É outra parte da diversão, né? É diferente. Por exemplo, as outras séries de Star Trek, quando você fica muito tempo sem ver a série clássica, às vezes eu sinto falta de ver essa coisa meio teatral, assim, meio irreal da série clássica, é uma coisa meio, né, cara? Ah, como se fosse, sei lá, até meio infantil por um lado, assim, né? Eu acho interessante. É mais lúdico, né? A série clássica, ela é mais lúdica, né? Ela é mais fantasia por um lado, assim, né? Porque ela pega muito pela música, né? Pelos esses momentos dramáticos, assim, que os caras reforçam com a música e tal, e a interpretação às vezes um pouco exagerada. Isso aí faz falta quando a gente. Isso se perdeu, né? Nas outras séries, né? Isso se perdeu, eu imagino também, porque isso que a gente vê na série original, é uma característica de séries daquela época, né, cara? Sim, sim. Então é uma coisa datada, né? É algo que faz parte de como a televisão era naquele momento ali nos anos 60, enfim, né? Então as outras séries são mais modernas, né? Na nova geração, você tem um pouquinho disso no começo, assim, né? Tanto é que eu falei que eu fui assistir esse episódio esses dias, foi até ontem que eu fui ver, da segunda temporada, ela carrega um pouquinho dessas coisas que tinha na série clássica, assim, né? Com o tempo, a nova geração vai ficando mais, vamos dizer assim, mais sóbria, como são as séries de lá pra cá, sei lá, dos anos 90 pra cá, né? Nos anos 60 isso era muito evidente, tanto é que na série clássica a gente tem também isso no visual, né? As cores mais berrantes, né, cara? Ah, esse discurso dele é bem interessante, né? A conversa dos dois. Ah, sim, essa cena na enfermaria, quando começa o primeiro ato, né? O McCoy e o Spock conversam. É aí que eu comentei que o Spock, ele não está sendo emocional na interpretação, mas o discurso dele apela para que, vamos supor, nós, seres humanos, tenhamos mais empatia com uma morte, nem que seja de uma pessoa só, né? Então aí que parece que é emoção, né? sabe, ali no contexto do discurso e não na interpretação do cara, né, meu? Isso é muito foda. Isso é uma das coisas que torna o Spock um personagem legal pra caralho. E o Leonard Nimoy fazer disso uma coisa memorável, assim. O cara tá falando sério, de uma forma bem pragmática, mas, na verdade, ele tá colocando que a gente tem que sentir a morte do próximo, né, cara? Então é uma coisa... Sim. Porra. E é legal que ele tá falando sobre isso e o McCoy não está falando sobre isso. O McCoy tá colocando como se fosse uma coisa mais distante, né? Isso. E o Spock faz assim, pelo menos isso poderia ter feito a sua história menos sangrenta. I've noticed that about your people, Doctor. You find it easier to understand the death of one than the death of a million. You speak about the objective hardness of the Vulcan heart. Yet how little room there seems to be in yours. Você vê, o Spock ele tá sendo muito mais humano do que o McCoy nesse momento, né? O interessante, né, nesse episódio são essas várias discussões, né? Do Spock e do McCoy. Então, o que é legal é isso. A história, eu gostei do problema que eles têm que enfrentar e tal, como eles têm que resolver. E é legal que também serve como um pretexto pra ter esses diálogos entre eles, né, meu? Que nesse ponto na série, os produtores e roteiristas, eles já tinham entendido há um bom tempo que o conflito entre os dois ali, esses diálogos bons que aparecem quando eles começam a conversar, que isso aí era uma das forças da série. Eles sabiam já. Esse episódio aqui, ele foi todo montado já pensando nisso, nesse apelo que esses dois personagens têm quando eles estão ali conversando, dialogando, né? Então é nesse momento que você vê que a série já tá num ponto muito maduro. Isso aqui já é a série clássica na sua essência mais, sabe, já tá tudo formado ali, já tá tudo redondo, né? Tá tudo redondinho. O humor na hora certa, a ação na hora certa, sabe, a investigação deles tudo feita de forma muito metódica, sabe, já tá bem... Esse episódio eu considero ele bem equilibrado, cara, nesses elementos, sabe... O Kyle, ele tá usando o uniforme dourado agora, né? É nesse episódio só, viu, cara? Porque ele sempre usa o vermelho, né? E ainda bem que você comentou, cara, porque assim como a gente falou, acho que eu gosto muito de comentar sobre esses personagens terciários, né? Esses que aparecem, sabe, aparecem bem com frequência, né? E o que eu achei legal é que na ponte, nesse episódio, fica o tempo todo o Kyle, né, que é difícil ele estar na ponte, né, porque o Caio ele fica ele é o chefe de transporte, né, cara? Normalmente, né, ele foi promovido, aconteceu alguma coisa, uma promoção? Sei lá, cara, meio inconsistente, porque assim, eles eram figurantes, né, que com o tempo alguns ganharam nomes, só que foi difícil, muitas vezes não mantiveram consistência nenhuma, né? Por exemplo, uma coisa que eu queria comentar também é o seguinte, ó, esse episódio aqui, ele é, na ordem de produção, que é o que aqui no Sessão 31 a gente considera a ordem de produção, né? A gente até comenta, vez ou outra, sobre ordem de exibição original e tal, mas, enfim, na ordem de produção, esse aqui é o episódio 19, né? O episódio 18, na ordem de produção, é o episódio Obsession, que a gente já fez um podcast aqui, é um dos primeiros podcasts, aliás, o primeiro Sessão 31 sobre um episódio da série clássica foi sobre o Obsession. Uhum. No episódio Obsession, acontece que tem um personagem terciário que tá aqui na ponte, que é o Leslie. Ele morre no Obsession. E ele tá aqui vivo, cara. Tá na ponte, tá na estação ali, ó. Do lado esquerdo do Kirk ali. Ele fica o episódio inteiro lá, tá de camisa vermelha. É o que desmaiou. É o que desmaiou num determinado momento. Puta, eu não lembro agora se ele vai desmaiar. Não lembro. Só sei que... Cara, bizarro. Ele tinha acabado... Ele morreu no episódio anterior e tá de volta aqui. Eu lembro que na época eu comentei que ele voltava episódios depois. Mas, caralho, eu não lembrava que era logo em seguida, né, cara? cara. Bom, então, resumindo... Se você vê naquela época... Hoje tem-se o hábito de matar personagem quando... O ator não tá agradando, ou tem algum problema com o ator, aí eles matam personagens, essas coisas. Não, naquela época eu falava assim, simplesmente substituía, né? Não sei se você lembra daquela série antiga, Feiticeira. Eu lembro, mas eu não assisti, assim, não sei de nada. Assim. Ah, então, que o ator que fazia o personagem, que era o marido dela, foi trocado duas vezes. Né? Ou foi um outro ator que fez deu continuidade ao papel, né? Então você começava a ver a série com um ator mais mirradinho, mais magrelo, e no outro, agora eu não sei se era isso ou o contrário, né? Mas aí depois de um tempo é um ator mais forte, assim, mais musculoso, não sei o que, né? Fisicamente ele era muito parecido, né? Então eu falo assim, o pessoal fala assim, só porque o cara não. Eu fico pensando, só porque o cara não. não aceitou os termos, você quer matar o personagem. Você, ah, não, você, ah, você não quer? Beleza, então sai fora, a gente coloca um outro no seu lugar e dane-se o... Cara, mas olha só, isso não é uma coisa que prevalece só nas séries antigonas, não, cara. Por exemplo, na Deep Space Nine, tem uma personagem lá que é a Zial, que é a filha do Ducat. Cara, se eu não me engano, foram 3 atrizes que interpretaram ela no decorrer da série, entendeu? Eu acho mas, que caras... mas ela não é uma atriz... não é um personagem principal ou secundário muito importante. No caso da feiticeira que eu falei, era o marido da personagem principal, né? Então tinha que estar sempre em cena, né? É como se o Spock, de repente, fosse outro ator, sei lá. É, então, sabe? Caramba. Aí é foda, hein? It's a fake. Então, mas ó, eu tinha falado, quer dizer, o Leslie, né? Esse... Voltando pro Leslie, né? Ele volta, né? A vida, né? Ele é tipo o Kenny, pelo jeito, do South Park, né? Morre e volta no episódio seguinte. Aí, nesse episódio, a gente tem também, que nem a gente comentou aí, o Kyle, né? E também quem aparece, cara... o Brent também aparece, cara. Meu, o Brent é um personagem que, assim... Na verdade, mais uma vez, era um figurante qualquer lá. Só que no episódio Naked Time, deram um nome pra ele, cara. Chamaram de Brent. E aí, puta, aí toda vez que ele apareceu na série clássica, você já vai assumir. E ele sempre apareceu de forma consistente, ou seja, pelo que... Não é sempre não, mas na maior parte das vezes ele tava com uniforme azul de ciências, né? Então, enfim, é um personagem, virou um personagem. Se você dá um nome pro cara, já era, né, cara? Ele virou. Aí não é mais figurante, né, cara? Enfim, aí aparece o Brent também mais pra frente aí. Inclusive, tem uma hora que ele voa na ponte. Quando a gente chegar lá, a gente fala, né? Não, pior que esse o ator fez. Na mesma série, o cara fez dois figurantes, né? Tinha dois nomes, né? Pelo menos o que aparece aqui no Memória Alpha, né? Ah, é verdade. Eu esqueci. Tinha esquecido disso daí, mas é verdade. Eu tinha visto isso esses dias aí. Agora, quem aparece também, que eu vi... Isso eu vi no Memória Alpha também. E pelo que eu vi, deve ser ele mesmo. Aparece de costas o Tenente Hadley. Que esse aí a gente comentou bastante no podcast anterior lá. Que é o interpretado pelo... Chama William Blackburn, né? Que são aquelas... Billy. É Willy, Billy, né? É apelido, né? É, Willy, é... Billy é apelido pra William, né? Como Bill, né? Will, né? Mas enfim... Lá que mas a questão é, todas as cenas em que... Não sei se são todas, mas as cenas em que o aparece do ponto de vista do Kirk, sabe? Quando mostra, ele tá vendo a tela e tem o Chekhov e um tripulante do lado dele, que a gente sabe que é o Kyle, né? Ou seja, aquelas cenas de ponto de vista do Kirk olhando para a tela, quando aparece esse tripulante aqui que a gente sabe que é o Kyle, na verdade parece que é o Hadley, né? Ou seja, é o William Blackburn que está ali, e eu acho que é por isso, e como eles usaram essas cenas de arquivo, são filmagens de arquivo ali para encaixar no episódio, eu acho que é por isso, que inclusive é o que fala no Memory Alpha também, que talvez seja por isso que o Kyle tá de dourado, tá de comando, entendeu? Uhum. Pra casar com as cenas em que, na verdade, ele tá servindo como se fosse um dublê ali do Tenente Hadley, entendeu? Então é... Foi o Kyle que você falou que morreu? Não, foi o Leslie. Leslie tá na... Ele, pra quem for assistir o episódio, ele tá na esquerda, assim, na estação... localizada à esquerda do Kirk, ou seja, à esquerda da... ali, à direita da Uhura, à esquerda do Kirk. Ele fica ali o tempo todo. Não, porque parece que o Kyle até apareceu em um filme, né? Ah, não, o Kyle, a gente comentou isso uma vez, o Kyle apareceu como um comandante já na USS Reliant, lá, do Capitão Terrell. Ele aparece lá, cara, o mesmo ator, inclusive, aparece lá. É bem legal, achei. Cara, é bem legal isso aí. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa informação foi no livro, que eu até tô com ele aqui, né? Porque toda vez que for falar de série clássica, eu sempre trago ele, que é o Jornada das Estrelas Compendium, né? Que é o Star Trek Compendium. Nesse livro que eu tinha visto isso aí, falei, caralho, cara, olha só, o cara participou do Ira de Kamiya. Lembraram disso? Esse é um personagem terciário. Acho que esse é o principal personagem terciário da série clássica, o Kyle, né, cara? Pra aparecer num filme, né, cara? Continuando o episódio, né? A gente vai falar agora da primeira vez em que eles veem o tal do buraco no espaço lá, né? Que eles veem pela tela da nave, né? E aí que eu queria comentar, no episódio da nova geração que eu vi lá, no Where Silence Has Lease, cara, é bem parecido mesmo a ideia do lance do buraco, assim, né? O efeito é um pouco diferente, óbvio, né? Mais moderno e tal. Mas, cara, o conceito visual, assim, o conceito em si é basicamente o mesmo, assim. É bem parecido até o, sei lá, fica boa parte do episódio com a... Parece até que uma refilmagem dessa história no começo, assim. Porque eles até também lançam sondas pra lá, entendeu? Pra tentar investigar o que que é. Desvendar, né? Uhum. Isso. E tem até um meio que um erro, tipo, de continuidade no episódio da nova geração lá, cara. Que eu reparei que é o seguinte. Tem uma hora que o Capitão Picard, ou o Riker, não lembro? Eles falam pro Data, assim, Data, verifique se já teve alguma ocorrência, alguma vez na história da frota... Qualquer coisa que tenha pelo menos alguma coisa semelhante a isso, mais remotamente possível, não tem problemas. Sabe aquele negócio? Que seja pelo menos remotamente semelhante a isso que nós estamos vendo aqui. Aí o Data fica lá fazendo aquela análise dele, né? Que ele fica mexendo os olhos assim, aí ele fala... Não tem nada, não. É, ele fala, não, nunca teve nada parecido com isso, né? Ali foi um vacilo dos roteiristas, né? Feio mesmo, né? Nego esqueceu... Nossa, né? Esqueceram desse momento aqui. Mas dá pra acreditar, dá pra dizer também que, de repente, os arquivos do Data são falhos, né? E não contém todas as informações, né? Sei lá. Podia pegar o computador de bordo, né? Aquele lá, né? Só ficar confiando na memória dele, né? Mas eu acho que dá pra você... Mas... Eu sempre achei que, na verdade, quando o Data faz essas análises dele, que ele... não é bem da memória dele, acho que ele acessa por um Wi-Fi, sei lá, manja, acessa o computador biblioteca da nave lá, sei lá. Eu não lembro agora como é que se dá isso. Na época não tinha aquele personagem lá do Abrams, qual que era o nome dele? Ah, sim, é o... oficial, sei lá o que, um 7, 8, sei lá o que, né? Esqueci agora, é um número, né? Aliás, uma das únicas coisas bem legais, né? De coisa criativa, assim. É verdade. Porque a gente comentou sobre isso quando a gente fez o podcast lá sobre o filme, né? Pode crer. Mas agora o pessoal tá se contorcendo de dor aí, né? Putz, na ponte. Essa coisa do ruído, né? Que eles ficam com... Eu até comentei isso uma vez no podcast, cara. Quando a gente falou do episódio da Enterprise lá, que acontece uma coisa semelhante, que ali era como se fosse uma referência a esses momentos na série clássica quando acontece esse lance, né? Que vem um barulho, eles ficam com a mão na orelha, assim, né, cara? Isso aqui é um exemplo clássico, né? E o pior é que o Spock sentiu todo aquele baque telepático, né? E aí ele só ficou olhando pra cara do povo, aí falou assim, e aí, o que vocês têm? Eu acho legal essa parte também. Que o Kirk, ele começa a ficar puto com o Spock, que o Spock não tem dados suficientes, né? Aqui ele tá começando. Ele tá começando a ficar só meio irritado, mas ainda não foi lá falar, meu, você não sabe de nada, né? Tem uma hora que ele vai falar praticamente isso, né? Porra, pra que você serve? Sei lá, tipo, você não é oficial de ciência? Porra, de oficial de ciência, né? Ah, então, quando... Logo após essa parada que a gente tá comentando deles ficarem tontos, é onde mostra na enfermaria lá o McCoy, né, com um monte de gente lá tendo essa tontura, e é aí que aparece o Brent, que tá ali ajudando o McCoy ali a aplicar nas pessoas o hypospray, né. Eu acho que é isso que ele tá fazendo. Ah, tá. Tá na triagem. Triagem? O que é triagem? Não manjo. Triagem é quando você separa os pacientes por gravidade de enfermidade, né? Agora que eu tô vendo aqui, na verdade, assim, a enfermeira Chapel tá aplicando o hypospray e ele tá fazendo isso que você falou, tipo uma... Tá ali, levando as pessoas ali. Tá separando. Você tá bem, vai pra aquele canto, você tá ruim, vai pro outro. A situação tá crítica, tá começando a ficar crítica, hein? Agora que eu percebi, mas é a primeira vez que eu vejo tanto personagem feminino numa cena só, né? Aonde? Na enfermaria. Ah, na enfermaria? Na ponte também, cara. Na ponte também tem uns figurantes ali meio variados, assim. Não, eu digo... Não, você vê quando tá na enfermaria, tem bastante mulher, que é difícil ter numa cena só tantas mulheres, assim, da nave, né? Vou reparar depois melhor, né? Os figurantes ali. Interessante. É, a nave do Capitão Kirk, né, cara? Tem que ter um monte de mulher, né? Né? Assim, manda a papelada lá com os candidatos, aí eles separam. Primeiro vão separar a ficha das mulheres, né? Certeza, né? Que sobrar aqui, a gente encaixa os homens. E tudo gostoso, né? Filha da puta mesmo. Mas então, é logo após esse lance que começa o Kirk ir lá falar com o Spock. Spock, sabe de alguma coisa aí? Qual é que é, né, meu? E ele, né, é aí que o Kirk começa a ficar meio irritado. Pô, meu, você é um oficial de ciências, né, cara? Faz por onde aí, meu amigo? Dados insuficientes, inconclusivos. No speculation, no information, nothing. I've asked you three times for information on that thing, and you've been unable to supply it. Insufficient data is not sufficient, Mr. Spock. You're the science officer. You're supposed to have sufficient data all the time. É a última vez que o Kirk usa esse manto dele? Puta, cara, é a última vez, cara. Eu sempre achei... Eu sempre achei esse uniforme foda pra caralho, cara. Gosto muito, assim. O design é muito legal mesmo. É legal que o Delta, ele fica deitado, né, perto da cintura, assim. Puta, eu acho muito bacana esse... E eu sempre achei legal que era de vez em quando que ele usava, não era sempre. E eu sempre achei uma merda que na terceira temporada ele não usou nenhuma vez, cara. Puta, nenhuma vez, né? É a última vez aqui nesse episódio mesmo, né? Eu lembro que no... Acho que é no Court Martial mesmo. Eu lembro que ali é uma versão simplificada desse aqui. Porque ele usou dois desse verde, né? É, bem legal esse. Inclusive, eu tenho um boneco do... Eu tenho um boneco do Capitão Kirk aqui da Diamond Select, né? Que foi bem legal, assim, né, cara? Só que é com um uniforme dourado. Eles também têm a versão com esse uniforme aí, meu. Eu penso que futuramente, se eu encontrar isso aí, eu não vou pensar duas vezes também pra comprar, cara. É foda. Fazer o barulho mesmo? Porque eles não tinham feito nenhuma ação, simplesmente chegaram perto e começaram a sentir esse desconforto, né? Então. Uma coisa que a gente já tem que se acostumar é que até o final do episódio não vai ter uma explicação muito, assim, uma explicação mesmo da onde, nem é da origem dessa criatura e tal, e nem sobre os efeitos, né? Os efeitos em... Por que que acontecem essas coisas, né? É algo que acho que é mais pela proximidade, né? Sei lá. Não, porque acho que em nenhum momento eles disparam o phaser, né? Não, nem torpedo. Agora, de fato, não tem explicação nem pra esse lance do som que eles ouvem, tampouco também do porquê que eles estão ficando tontos e enfraquecidos. Isso, assim, o Spock, em dado momento, ele vai falar, ele drena energia de maneira geral, tanto biológica quanto das máquinas, enfim. Então, né? Só que por que que faz isso, né? Isso, sei lá, ele se alimenta disso, mas é uma coisa que não tem uma... Enfim, fica meio assim no ar, no, né? Ele não explica direito como esse mecanismo acontece, né? Como ele consegue sugar isso, né? Mas, ó, na boa, eu vi que tem umas críticas aí que metem um pau um pouco nisso, mas, cara, eu não me incomodo com isso. Eu acho legal essa coisa de ser... desconhecido, assim, sabe? Uma coisa desconhecida mesmo, assim. Eu acho que não precisa explicar tudo, né? Sem contar que o legal mesmo... Afinal de contas, né, eles não sabem tudo lá. É legal esse lance do desconhecido do espaço, aquela coisa que você não explica e... Aliás, eu já comentei isso outras vezes, esse lance é uma das coisas que eu mais gosto, né, em episódios de Star Trek, em geral. Pegar uma coisa desconhecida mesmo, que você não... Cara, você não sabe o que você vai fazer, é uma ameaça grande mesmo, você... Puta, eu acho isso aí, meu... eu acho até difícil pra um roteirista escrever um bom episódio assim, porque o cara não usou nenhum vilão, sabe? Não tem, tipo, uma... É um mistério, uma coisa lá... Eu gosto quando os caras confrontam uma coisa, sabe? Aquilo que não tem explicação, sabe? Isso aí, pra... Meu, eu acho muito bom quando é bem feito, né? Obviamente, né? E aqui é um caso muito, muito bom nesse sentido, aí, né? E outra coisa, se eles explicassem tudo nos episódios, qual que era o serviço dos cientistas da Federação, né? Pô. E outra, um dos atrativos de Star Trek é o desconhecido, cara. É o mistério mesmo, cara. Essa coisa, né? Então, pra mim, isso aí é um ingrediente, puta, necessário pra... Sabe? Tem que ter isso aí, cara. Acho muito foda. Enfim, cara, eles acabam adentrando por completo, que não é mais um buraco que eles enxergam, e sim tá tudo preto na tela, né? O mistério cada vez maior e o perigo maior, né? O Kirk estressadão. O McCoy entra na ponte lá pra começar a distribuir estimulante, porque todo mundo na nave tá com desconforto, né? Tá com tontura, alguma coisa assim, né? E é nessa cena que cai o oficial lá no... Que desmaia o oficial. Verdade, né? Eu tô vendo aqui, ó. É agora que o Leslie cai no chão ali, né, cara? ali. É o Leslie, né? Ah, tá. O Ed Pesky, né? Que é o nome dele, né? Ed Pesky. Ele... tô vendo... Pesky, é isso? É. Ele teve uma cena lá que ele fez dublê da mão do James Doohan, né? Agora, a mão do James Doohan era tão feia assim que ele precisava de dublê de mão? Véio. Ah, cara, interessante você ter perguntado isso daí. Sabe o que é, na verdade? Você pode reparar que toda vez que o Scott aparece... por exemplo, nesse episódio tem várias horas que ele aparece... de corpo inteiro. Ele sempre fica com a mão fechada, a mão direita, se não me engano. Não sei se é direita ou esquerda. Porque ele, sabe o que acontece? O James Doohan, ele não tem o dedo da mão... Não sei se é direita ou esquerda, eu esqueci. Ah, não? Não, não tem. Se eu não me engano, ele perdeu esse dedo na guerra, né? Porque ele serviu na Segunda Guerra Mundial. E... Olha, eu não sabia desse detalhe, não. É, cara. Então nunca aparece a mão dele, pode reparar. Aí, quer dizer, sempre quando ele tá de corpo inteiro, ele tá com a mão fechada, ele tá sempre com a mão pra trás, sempre esconde a mão dele, né? Ele sempre faz isso. Outro, cara, outro detalhe também, você me lembrou de uma dessas coisas. Ah, ele podia virar presidente da federação, velho. Ué, por quê? A maldade. É? Ah, tá. Nossa. Puta, mas aí ele ia ser um corrupto do cacete também, não ia prestar, né, cara? Não, deixa ele ser um oficial da frota certinho, né? Tem uma diferença aí, ele teve que estudar pra ser engenheiro, né, cara? E... É verdade. Olha só, acho que vão malhar a gente nesse podcast, cara. Polêmica, é uma polêmica. Mas olha polêmico. Só... O que eu lembrei também, já que você falou sobre esse lance do James Doohan, uma curiosidade também que, cara, eu só fui reparar isso, cara, anos depois. Meu, o McCoy, ele sempre tá com um anel no mindinho, é um anel no dedo mindinho, que eu não sei se é na mão esquerda ou direita, cara. Ele é uma curiosidade muito interessante sobre o DeForest Kelly, né, porque ele não tirava nem fudendo, nem pra atuar esse anel aí. Então na série clássica, em vários momentos aí, dá pra reparar isso aí, mas você tem que olhar com muita atenção, tem que olhar, sabe, procurar por isso, né. É porque, agora que você comentou, algumas vezes eu realmente via isso, né. Então. E por que que ele não tirava? Cara, eu já li essa explicação, só que eu não lembro agora, eu não lembro por quê. Teria que olhar de novo isso aí. Faz muito tempo que eu vi isso aí, né? Mas, enfim, é uma curiosidade interessante sobre o DeForest Kelly, cara. Os ouvintes aí, quem quiser dar uma olhada aí, com certeza na internet vocês encontram maiores detalhes. Não, agora eu tô olhando toda hora que ele aparece. Fico tentando ver a mão dele agora. E o McCoy recomenda que eles saiam quanto antes, né? Sobrevivência, né? Que a partir daí não dá mais. É, né? Alguma recomendação? Sim, sobrevivência. Porque eles estão aí pra tentar investigar o que aconteceu. É muito engraçado. Eles estão tentando investigar o que aconteceu com o Intrepid. Encontram isso, eles querem, né? Só que quando o McCoy recomenda isso, é legal que o Kirk, ele em seguida já fala, ó, estamos em uma missão difícil e tal, não sei o quê. E é legal que diz assim, nossas ordens não dizem para que fiquemos vivos ou que fujamos, né? Tipo... O capitão é corajoso, cara, o Kirk é corajoso mesmo, né, o cara é aquela coisa de capitão foda mesmo, né, cara. Então, ao mesmo tempo, é meio irracional, né, pô, a gente vai morrer, o que que adianta também, eu achei meio impulsiva essa decisão dele de continuar, mesmo sabendo que vai dar merda, assim, que tudo tende a dar uma merda foda, já tá dando merda, né, cara, mas tanto é que eu lembro que logo depois ele já vai ver que não vai dar mesmo e eles vão tentar sair, né, depois, né. Aí já não vai dar mais pra continuar mesmo, né? Mas por um breve momento, o Kirk ainda tentou ser o corajosão, assim, né? Vamos que vamos. Você vê que eles começam a chamar essa zona, esse lugar que eles estão, de zona de escuridão, né? Porque, de fato, não aparecem estrelas, eles estão ali num vácuo, né? Uma coisa meio louca ali. Deve ser desesperador mesmo, né? Passar por isso, imagina. Nossa, não, você lembra daquele episódio da Voyager, em que a Voyager entra numa área totalmente sem estrelas, sem nada, e eles estão há semanas lá dentro? Sim, chama... Acho que é Night. Ele é o primeiro episódio da quinta temporada, cara. É muito bom esse episódio. Você lembra, cara? Então, eu assisti há pouco tempo atrás, quando eu tava vendo sobre o... dando uma estudada sobre o quadrante Delta, né? Aí você olha assim e fala assim, meu, deve ser desesperador, porque você olha pra fora, só tem escuro, escuro, escuro, você não acha nada, né? Putz, e naquele episódio, eu não lembro agora, mas eu acho que eles ficam mais de um mês, assim, né? Um bom tempinho, assim, não é? Nesse lugar. E você vê não sei quanto tempo que era, mas eram várias semanas, que já vários dias que eles estavam lá e isso tava gerando um estresse, né? Sentimento dentro um estresse dentro da nave que até a Janeway se recolheu, né, nos aposentos. No, a Janeway bateu uma depressão nela, violenta. É, e ela começou a se sentir mais culpada ainda por ter meio que sido a principal responsável, assim, em termos de decidir ficar no quadrante Delta, né? Ela começou a se culpar pra caramba, né? Lembra que ela fica... É bacana essa parada dela aí nesse episódio, né? Uhum. Bem foda, cara. Bem lembrando. Mas enfim, continuando aqui, ó. Bom, o Kirk foi falar com o Scott lá, né, cara? E, enfim, toda essa conversa dele com o Scott vai levar à conclusão de que é uma coisa que o Spock, na verdade, ele que chega à conclusão, né? Se a gente tá sendo puxado e tentar reverter os motores não dá em nada, então vamos tentar ir pra frente, né? É isso que ele faz, né? Com uma lógica reversa, assim, vamos dizer. Engraçado é o comentário que ele faz, né? Assim, mas o senhor tem certeza, né? Pra Simão, se não der certo, pelo menos vou sempre lembrar o Spock por causa disso, né? Pode crer. Que é uma ação ilógica, né? O que você acha, Scotty? Forward thrust? I don't know, sir. It goes against the rules of logic. Yes, it does, doesn't it? Well, if it doesn't work, I'll never let Spock live it down. Bom, e aí vem esse diálogo todo aí na sala de reuniões, né, cara? Eles tentando entender a criatura ao mesmo tempo que eles fornecem os dados de como a nave está nesse momento, né? Nossa, nessa cena aí, logo depois que o pessoal levanta pra ir embora, eu achei uma conversa tão sem pé nem cabeça entre o Spock e o Kirk, cara, da morte dos vulcanos. E eu pensei nisso também, e sem contar que nesse diálogo tem uma inconsistência aí, uma contradição, quando o Spock fala assim que Vulcano nunca foi conquistado, né, cara? Já é um erro, porque a gente já sabe, né, cara, que Vulcano era muito violento, né? Eles eram violentos no passado deles lá e tal. Então como que não houveram grupos de vulcanos que conquistaram outros ali? Como é que não houve isso? Isso é meio... não tem muito a ver, né, cara? Eu não lembro se na série clássica... eu acho que nesse ponto ainda não tinham falado sobre isso, né? Eu acho que isso só vai ser lá mais pro final da série clássica, lá quando o Spock, naquele All Our Yesterdays, onde ele fala mais sobre a selvageria vulcana, e nas outras séries a gente tem isso mais explorado, na Enterprise principalmente. Tudo bem que isso não era tão explorado aqui, mas é muito ingênuo essa coisa de que eles nunca foram conquistados, né? Talvez o que eu acho que tal, o que ele acha, pelo menos que eu, de achismo, é que ele fala não de grupos, mas como o planeta todo, né? Então, mas por que que isso... A Terra também nunca foi conquistada na história de Star Trek. É. Também, então não faz sentido. É verdade, ele, não faz sentido, não, cara. Não. Sabe, ele quis justificar o porquê, o que que os vulcanos... Eu acho que isso aqui, cara, foi pra tentar justificar o porquê que os vulcanos, com toda a lógica que eles têm, e a nave tinha 400, como que eles não chegaram numa solução sendo tão lógicos, né? Eu tô achando que é pra tentar justificar por que que eles vacilaram, sei lá, sabe? Aí ele veio com esse papo de que... Mas a explicação ficou mais sem pé nem cabeça do que qualquer outra coisa, porque eu realmente não entendi nada do discurso do Spock, falando sério. Véio. Não, é que ele fala assim, ó, já que eles não foram conquistados, eles não conseguem conceber um conquistador, certo? Aí por causa disso, eles quando viram aquela porra toda vindo pra... Ou seja, essa zona de escuridão e depois a ameba gigante... por causa disso, eles não sabiam que aquilo era um perigo. Pô, cara, é isso que deu a entender. Mas não tem nada a ver, cara. Pô, cara, não faz sentido. Quer dizer que... Aí ele fala, tudo que eles sentiram foi tipo um... Como é que ele fala? O termo que ele usa? É como se fosse eles ficaram só... Perplexidade. É, tipo isso, né? Perplexos e tal, né? Então, quer dizer, até... Cara, quer dizer que eles só ficaram lá olhando, que é isso? Que estranho. E tipo, não sentiram medo imediato de tentar fugir do bagulho? Cara, muito sem pé na cabeça, que nem você falou, cara, não faz sentido isso aí, cara, né? Não faz sentido. Então, desnecessário mesmo, isso aí foi uma cena que podiam ter cortado numa boa, assim, cara. Sim, com certeza. E outra, outra coisa também, que eu tinha esquecido, mas que eu vi lá no Memory Alpha, né? Que no episódio... Qual é o episódio, cara? Tem um episódio que o McCoy... Ah, é no... esqueci agora. Que o McCoy fala pro Spock assim, ó. Lá no, acho que na primeira temporada, no começo da primeira temporada, se não me engano, o McCoy fala assim, ah, por isso que vocês vulcanos não foram... Ah, por isso que vocês foram conquistados. Porque o Spock tinha dito que não bebe bebida alcoólica, né? Aí o McCoy fala isso pra ele, tirando um sarro, né? Só que, quer dizer, então talvez o McCoy tava fazendo uma piada lá, não sei, ou é uma inconsistência, sabe? Sei lá, cara, bizarro. Tudo isso daí ficou meio bizarro. Ficou muito jogado, né? Uma explicação muito besta, pra não falar outra coisa. O episódio que eu tô dizendo aí do McCoy é o The Conscience of the King, né? Primeira temporada mesmo. Também esse episódio mostrou bastante o interior da engenharia, né? Sim, sim. Vários ângulos. Ou então, eles estão se preparando para fazer, justamente eles começam a botar em ação aquela ideia do Spock de fazer com que os propulsores da nave fossem para frente com tudo, né, para ver o que acontece, já que para trás não dá certo. Uhum. É legal quando eles estão lá, tipo assim, a nave, né, balançando para caramba, o McCoy agarrando lá a enfermeira Chapel lá, cara, você viu? Foi engraçado isso aí, cara. Dá uns pega na mulher do chefe aí. É, sacanagem, mano, que isso? momento fofoca aí que eu vi no Trek Brasilis, não sei se você chegou a ler um artigo falando do Roddenberry, que uma vez um dos autores foi na casa do Roddenberry, não sei onde que é, e Michelle Nichols apareceu lá usando a camisa do Roddenberry. Sério, cara? Não vi isso daí, não. Como é que é o negócio? Ela tava lá com a camisa? É. Caramba, cara. Pô, depois eu vou procurar esse artigo aí, manda pra mim aí que eu vou botar no post. Beleza. Do podcast aí. Fofocas de bastidores. The line must be drawn here. Enfim, depois que eles fazem tudo isso, é aí que o Capitão Kirk pergunta assim pro Spock, né? Já descobriu, Spock, o que é que tá acontecendo aqui? Do que a gente tá tentando manter distância? Aí o Spock, não sei o que é, mas diria que eles nos encontrou, né? Ele olha de forma dramática assim pra tela da nave e tá lá, a ameba, né? Aí a gente vê pela primeira vez no episódio essa tal ameba gigante, né? Não, engraçado é que ninguém olhou pra tela antes. É, isso aí é meio bizarro, né? Faltou planejar melhor isso aí. Essa é a primeira coisa que você olha depois que acontece, olha pra tela, né? E os caras que estão ali, os timoneiros ainda, né, cara? Pô, como assim? Acho que eles estavam demorando pra processar o que a tela tava aparecendo, né? Sei lá. Só sei que, enfim, eles vão lançar mais uma sonda pra lá, né? Cara, eu contei, acho que foi assim. Foi uma sonda, essa é a segunda, e a terceira vai ser com o explosivo lá, não é? No final? Eu acho que é isso. São três no total, né? Só sei que essa daqui é a segunda, né? Que eles vão mandar. Eu acho que é isso. Essa é a segunda? Eu acho que é, cara. Porque eles mandaram uma, né? E aí, essa é a segunda, né? Não sei se eu tô perdendo a conta aí. Porque com essa segunda eles conseguem mesmo ter as dimensões, todas as dimensões da criatura, enfim, dessa coisa, né? Largura, uhum. Altura, que tem o negócio. Eles começam até a analisar mesmo como é que é por dentro, escombros que tem dentro, sei lá do que, de naves. E aí que eles chegam... Tem escombros metálicos e detritos, né, de planetas, essas coisas. Isso, e aí o Spock fala que ele dentro da parada tem protoplasma, né, ou seja, já estabelece, né, que é de fato... É isso mesmo que ele fala, protoplasma? Isso. Já estabelece que é uma coisa viva mesmo, né, cara, que não é somente um fenômeno aleatório, alguma coisa assim. E aí ele começa a descrever, ele tudo dá a entender que parece uma célula, né? Que ele fala que é um organismo unicelular, né? Tanto é que logo em seguida, lá depois, eles vão lá pra... O McCoy mostra lá umas amostras de uma ameba, ó, tal, isso aqui, né? Lá na enfermaria, né? E é isso. Em seguida aparece então a clássica cena da Enterprise indo, né, em direção à ameba gigante. Isso foi antes de mostrar eles no laboratório, né? Sim, sim. Cara... Eu achei bem legal essa ideia do tipo uma ameba gigante, né? Uma célula, uma única célula, né, cara? Enorme, gigantesca, né? No espaço. Cara, é uma ideia bem legal, cara. Pra uma série, pro conceito da série, que é você explorar o espaço e tal, isso é uma coisa. Eu achei bem imaginativo isso aí, cara. Sempre gostei desse lance. Eu fiquei até curioso de como que isso daí aconteceu. Que fenômeno aconteceu no espaço pra gerar um ser assim, viu? Então, aí nessa hora na enfermaria é onde o Spock começa a especular sobre. De repente, isso é um vírus que tá invadindo a nossa galáxia. Resumindo, nessa parte, eles ficam tentando entender, né, cara? Investigação, eles tentando especular o que é, olhando para os dados que eles têm até o momento, né? Essa incerteza, ela fica o episódio inteiro, né, cara? Eles não sabem o que eles estão uma, o tempo todo essa dúvida, né? É, eles não tem ideia do que, como que vai combater isso também, né? Tudo leva a crer, ó, o Spock ele diz, né, que é, as sondas que eles enviaram até agora não deram muito resultado, né? Não dá mais pra, não tem mais o que se fazer com sondas, né? Então, aí então vai ter que mandar alguém lá. E aí o legal é que aí o McCoy já se oferece como voluntário pra missão, de ir numa nave auxiliar, né? E aí fica aquela, começa a discussão, né? McCoy e Spock. Quem vai na nave auxiliar? Cada um querendo ir, assim, eles estão brigando pra cada um quer ir, quer ser essa pessoa pra ir lá, né? Agora, é engraçado a arrogância do Spock, né? Os vulcanos são mais preparados, eu sou mais capaz, né? A cara que ele olha pro McCoy dizendo isso. E aí o Kirk já interrompe, né? Não, pera lá. That organism contains chemical processes we've never seen before and may never see again. While we could learn more in one day. We don't have one day, Doctor. We have precisely 1 hour and 35 minutes of power left. Jim. Captain, gentlemen, I'll decide. Depois disso, cara, vem a cena que eu mais gosto do William Shatner no episódio, assim. Ele como ator e também com assim, o dilema do Kirk, né? O dilema dele da história, na história, é aquela frase que ele fala no final desse monólogo que ele tá tendo ali, que ele tá gravando o diário de bordo, que ele diz: qual amigo meu eu vou enviar para a morte, né? Puta, isso aí foi bem interpretado, cara. É bem legal, cara. Uma coisa que é bom comentar, o diretor desse episódio é o Joseph Pevney. E ele é um dos principais diretores da série clássica, né, cara? Ele junto com o Mark Daniels, eles são os diretores que mais dirigiram episódios na série clássica. O Mark Daniels, ele chegou a dirigir, acho que 15 episódios, né? E o Joseph Pevney foi 14, né? Eles são, assim, bem experientes. Eles já, nesse ponto na série, eles já tinham dirigido vários, né, cara? Ó, só pra você ter... Cara, o Joseph Pevney dirigiu, puta, diversos episódios clássicos da série clássica, né, cara? Só pra você ter uma ideia, eu tô com uma lista aqui, ó. Por exemplo, Journey to Babel, The Trouble with Tribbles, The Devil in the Dark, A Mock Time, Arena, tudo ele que dirigiu. Um lance interessante também é que esse episódio The Immunity Syndrome, ele é o último que o Joseph Pevney dirigiu para a série clássica. Kirk chama o Spock e o McCoy pra falar, pra comunicar a decisão dele. Ah, sim. Tudo leva a crer no começo que vai ser o McCoy, né? Legal que o McCoy fica feliz, né? Não sei porque ele ia ficar feliz, mas, né? Então, o barato é que eles são bem altruístas, né? Tanto o McCoy quanto o Spock, né? Eles estão brigando pra meu, imagina, uma missão suicida, uhum, né? Mas na melhor das intenções, né? Então é bem bacana. Agora, logo em seguida, quando eles saem do turbo elevador e vão até o... Como é que chama, cara? O área de lançamento lá do Shuttlecraft, né? O diálogo entre eles é muito bom. Hangar Bay, né? Isso. Hangar Bay, né? O hangar, né? Então é muito bom o diálogo entre eles ali, cara. Muito, muito bacana. Ali eles expressam bem o que eles sentem meio que um pelo outro, assim, vamos dizer. Tipo aquela coisa, eles se admiram, eles têm essas rivalidades. Eles brigam muitas vezes pela atenção do Kirk, vamos dizer assim, né? Só que eles se respeitam muito, né, cara? Isso fica bem evidente. Né? É legal, né, cara? Quando o Spock, ele... Esse meio termo que a gente falou muito sobre o trabalho do Nimoy, ele consegue manter um meio termo. Ele não mostra emoção, mas ao mesmo tempo, dentro dele, lá no fundo, tem lá um princípio emotivo, né, meu? E as expressões que ele faz, né? Tristeza. Eu achei legal dessa cena porque é uma tristeza genuína, assim, parece, né, do McCoy. Porque, na verdade, ele tem, na cabeça dele, ele tem meio que a certeza que não vai ver o Spock nunca mais. Ele vai morrer, né? Já era. Tudo leva a crer, né, que vai ser isso. Né? Então é bacana quando ele fala boa sorte, né? Ele não fala na frente do Spock, né? Mas ele fala depois. Meio que, putz, meu, tomara que você volte vivo, né? Ah, uma coisa que eu tava vendo aí. Acho que foi no memorial. Não, foi no livro, cara. Uma parada que eu vi aqui no livro, no Compendium, que diz o seguinte, né? Nesse episódio, eles estouraram o orçamento por causa desses efeitos especiais da ameba gigante, né? Que os custos dos demais... Tá assim, ó. Tá até escrito aqui. Os custos dos demais aspectos do episódio foram reduzidos ao máximo. Então, assim, não tem nenhuma cena produzida. Por exemplo, essas cenas do Shuttlecraft... Que inclusive é a Galileo, né? Aham. Uhum. Essa nave foi feita de adamantium, né? Porque ela dura pra caramba, né? Não é que nem na Voyager, né? Qualquer aguenta coisa. Aguenta tranco pra cá. É? Não é que nem na Voyager, aguenta né? Aguenta um tranco, vai ser. Os mais velhos não falam assim, na minha época as coisas duravam mais, né? Por isso, né? Acho que é bem isso. Na Voyager qualquer coisa já... Na Voyager qualquer coisa quebra, a Galileu aguenta. Tá aí, ó. Já entrando até nessa meba gigante. Falando nisso, você viu aquele... Que eles restauraram a Galileu inteira, né? Um grupo de fãs, né? Eu vi, cara. Eu vi isso aí. Eu vi. Eu acompanho, acho que é no Twitter, né? Se eu não me engano, eu acompanho da restauração da ponte da Enterprise D. Que estão fazendo a restauração também. Acho que até já concluíram também. E... Ah, é? Não lembro agora. E a da Galileu eu vi, acho que no Facebook, cara. Eu vi alguém, eu vejo lá alguém atualizando alguma coisa sobre isso, cara. Mas voltando aqui, ó. No episódio, eles não produziram nenhuma cena nova de efeito especial, ou seja, do Shuttlecraft, da Galileu. Outra coisa também, as cenas em que o Spock aparece dentro da nave auxiliar, tem umas diferenças. Eu tava vendo aí que essa nave auxiliar foi alterada por dentro aí, né? Por exemplo, aquele... Aparece tipo um banco de dados computador, sei lá, que ele fica mexendo ali. Aquilo ali não tinha quando a gente vê, por exemplo, o interior na Galileo 7, né? Sim, sim. Então aquilo ali foi acrescentado. E essa peça também foi reaproveitada de outro episódio. Então tem várias paradas assim de economia. É, porque mesmo porque fala que a nave, o Shuttlecraft vai ser equipado com equipamentos especiais. É, né? Isso eu vi que seria uma explicação, né? Seria uma explicação pra esse lance aí. Não é tipo inconsistente, não. Bom, pelo menos é o que eu imagino agora que você falou, né? Já que eles comentaram assim, não, vamos ter que equipá-los com sensores, essas coisas, né? Até o que é que o McCoy fala? Que o Spock teria que mexer com analisadores de DNA, alguma coisa assim, né? Não sei o que era exatamente. Alguma coisa de enzimas, é coisa de medicina lá. Que ele... Isso, é... Analisador enzimático, ele fala assim, ah, eu sei. Eu falo assim, estou familiarizado. Aí você fala assim, ô, metido do caramba, né? Pode crer, né? E o interesse do McCoy, o que eu achei assim um pouco exagerado, sei lá, não sei. O interesse do McCoy parece ser apenas médico do bagulho. Só de ele quer saber como é que é a criatura. Ele tá totalmente interessado na criatura. Ele não tá pensando tanto em... Não sei, ele fica muito interessado somente em conhecer... Tipo, conhecimento médico do negócio, né, cara? E até estranho pra ele, né, se você for pensar, né? Porque ele é tão sentimental, não é sentimental, como é que fala? Emocional, né? Assim. Então, são essas coisas que eu fiquei olhando no episódio que o McCoy parece que inverteu um pouco, assim. O Spock, ele tá mais preocupado com certas coisas que o McCoy não está. Então, enfim... Ah, cara, olha aí, ó. Quando o Chekhov sai, tem uma hora que o Chekhov sai ali. É isso que eu queria lembrar lá no começo, quando a gente tava falando. Ah, o Chekhov sai o... É, e quem entra no lugar dele? O Tenente Hadley. Aí, cara, puta, aí nesse momento nós temos os três principais figurantes, ou melhor, três principais personagens terciários da série clássica. Nós temos, então, o Hadley, o Kyle... E o Leslie sentado lá do outro lado, cara. Uma reunião interessante aí, hein? Ainda mais porque o Leslie acabou de voltar da morte. Então, melhor ainda. Só faltava o Brent aí. E outro também, o DeSalle, né? DeSalle é bem falado. Lembra do DeSalle? O DeSalle. Não, a gente comentou já dele. Sim, no episódio do Trelane. Lembra que ele tava... Sim. E outro também que é o O'Reilly. Lembra do O'Reilly? Puta, esse aí... Ele apareceu bastante no Naked Time, né? E ele... qual o outro também que ele aparece? Não lembro agora. Teria que dar uma olhada aí. Mas enfim... Outra coisa que eu acho que o pessoal fica muito preocupado hoje em dia em continuidade, né? Assim, que não pode ser o mesmo ator pra fazer alguns figurantes terciários, né? Que aparecem, né? Porque não, morreu em tal episódio. Assim, meu... Então, é o papel do ator fazer algum figurante, né? Por que não pode ser o mesmo fazendo vários, né? Ah, não, e tem vários. Cara, por exemplo, na série clássica tem vários figurantes que uma hora ele é um figurante, outra hora é outro. Você não sabe se é o mesmo personagem. No final do episódio eu vou comentar sobre uma aí também, né? Que ela apareceu e sempre fazendo um figurante diferente, assim. Inclusive de outras raças alienígenas e tal. Depois a gente vai falar sobre isso. Eu acho engraçado. É que a nossa mente é suja pra caralho, né? Então tem uma hora aqui que eu achei engraçado, cara. quando o Kirk tá falando com o Spock pelo canal deles ali, né? Aí o Kirk pergunta, né, pro Spock assim: para quando estima, né, o tempo estimado para a penetração? Aí o Spock vai falando, reduzindo velocidade e tal. Aí ele fala: preparem-se. A área de penetração, sem dúvida, será sensível. Dependendo se for só a primeira vez, né? Vai ser bem. Ai, cara. Isso, esse é o tipo de coisa que quando eu assisti... Tem uma xilocaína aí? Puta, uma história tá séria, caralho, né, cara? E chega nessa hora... Puta. O Spock, então, uma penetração tão sensível, tanto é que ele cai da cadeira, né? Lembra? Treme tudo lá. Pô, eu já falei que o cara fez cara de exame de toque. De toque, não foi sensível. Não, mas ele se aproxima da membrana lá, né? E o foda é que é membrana, né, cara? Membrana, né? Puta merda. When do you estimate penetration? Slowing now. Contact in 18.3 seconds. Brace yourselves. The area of penetration will no doubt be sensitive. Contact. 6 seconds. Eles até acham que o Spock pode ter morrido, né? Ele tá lá, fazendo as análises dele, né? Pra mandar pra nave. Ele até brinca com o doutor: ó, você não teria sobrevivido, né? É, né? É muito engraçado. Cara, e é isso. O Spock tá se movendo por dentro de uma célula gigante, né, cara? Basicamente é isso que ele tá fazendo. E o Spock aí é bem lógico, né? Ele diminui ao mínimo o suporte de vida dele, né? Pra ter mais energia pras análises, pra tudo, né? Ele fala assim: ó, Se eu exaurir toda a energia, não vai adiantar nada, né? É, porque ele tá pensando bem naquela coisa da sobrevivência. Eles têm que dar um jeito rápido pra se livrar disso. Se ele tiver que morrer no processo, ele não tá nem aí. Ele quer garantir um maior tempo de uso de energia pra poder fazer muito mais análises, né? Sim, coletar mais dados, né? Chegaram a perder contato com ele, né? E aí eles ficam com medo. Mas aí depois o Spock, ele dá um sinal de vida, né? Ele fala: ah, ele bateu nas laterais pra avisar que tá... Achei meio estranho. Como é que ele bateu nas laterais e eles sentiram isso? Eu não entendi isso daí, cara. Bateu nas laterais do quê? Da membrana? Da membrana. Ele bateu na... Porque sempre que toca alguma coisa na membrana, tem alguma reação da ameba, né? Não, mas como é que a nave Enterprise, eles sabem disso? Como é que eles... Porque, você entendeu? Tipo, eles não estão lá dentro da criatura ainda. Eles não estão lá dentro. Só depois, não é isso? Depois que eles vão chegar lá dentro mesmo. Mas por enquanto não, só o Spock que está lá com o Shuttlecraft. Ah, mas lembra que quando uma sonda chegava perto, eles tinham aquelas reações, a nave balança, essas coisas? Mas e se fosse uma reação de uma outra coisa? Isso não quer dizer que é o Spock necessariamente, né? Pode ser muito bem, de repente, o Shuttlecraft poderia ter explodido lá dentro. E isso também causaria uma... Não, mas não é, causaria a reação também. Sim, sim. Não faz sentido, né? Achei estranho isso daí. Só pra falar que o Spock tava vivo. É, só isso. Agora o foda é quando o Spock fala assim, tipo... Ah, pela minha análise dos cromossomos e tal, não sei o quê... Já está pronto pra se reproduzir, né? Puta, imagina, cara. Ele falou: o quê? Vai ter mais um desse? Nossa. Caralho, fodeu. Eu tenho que acabar com essa porra logo, né? É o senso de urgência. Então, isso aí que eu acho legal no episódio, cara. Toda hora, uma hora vai surgindo mais uma coisa pra aumentar o senso de urgência, assim. Puta, isso é mó legal, mano. O perigo aumenta gradativamente aí no negócio. Eu fico pensando, você, como que só tem um desse daí, né? Tá certo que a galáxia é gigantesca, né? O universo é gigantesco, né? Pode ter vários já, né? Por aí, né? Mas o legal é que que Star Trek mexe com todas as teorias, né? A gente já viu o universo espelho, viagem no tempo, já viu seres... poder gigantesco, né? Uma coisa que eu acho foda é isso, cara. Por isso que dá pra criar séries e mais séries e filmes, sei lá, né? Porque, meu, a fórmula, ela permite essa coisa que nunca acabe. porque só vai depender mesmo da imaginação dos roteiristas, cara. Porque você pode criar histórias e histórias e histórias, cara. Porque justamente você tá no espaço, no universo, é um mistério, é desconhecido, cara. Pode inventar um milhão de coisas, né? Então, por isso que nunca a gente nunca enjoa, né, cara? Se puder, pode ficar infinito aí fazendo episódios, né? Falar nisso, até saiu o trailer daquele Renegade lá, né? É, eu não vi. Eu vi um que saiu ano passado, mas é que negócio, daí eu não acompanho muito lance de fã-filme assim. Eu não sei fã-filme, né? É. Ah, mas aquele negócio, você falou que não gosta muito de fã-filme porque eles ficam contando histórias da série clássica. Esse, pelo menos, é depois de... Sim, sim, século 24. Depois de Voyage, né? Eu acho que ali já é quase século 25 já, né? Uhum. É, eu vi lá que tem o Tuvok, tem até o Tchekov, é velho e tal. Uhum. Mas o foda, cara, é a falta de profissionalismo que a gente vê na parte técnica, sabe? Você vê que é um negócio meio... Assim, lógico que eu não assisti, não saiu ainda, mas eu já vi aquele outro, que é o Of Gods and Men, que é dirigido pelo Tim Russ também, né? E você vê que tem horas que dá uma, sabe, parece uma coisa tão amadora, assim, cara, puta. É, as pessoas falam que a série clássica aí, os mais desavisados falam que a série clássica é tosca. Na verdade, não é tosca, cara. A série clássica tem uma qualidade de filme, em termos de, se você olhar pra iluminação, direção de fotografia, atores, texto, né, ou seja, roteiro, pô, em diversos episódios você vê essa qualidade, assim. Mesmo nos episódios ruins, você vê que tem uma qualidade de cinema. O tratamento é cinematográfico. Sim, sim. Né? Então, é isso que falta, cara. Nessas produções, você vê, parece que alguém pegou uma câmera e é isso mesmo. Começou a filmar lá, tem um pouco... Às vezes é um pouco melhor tecnicamente, mas, no geral, sei lá, cara. Um dia a gente pode comentar mais sobre questão de fã-filme, né? É, eu não sou muito chegado, mas eu já assisti uns que também me surpreenderam também, né? Então, um dia a gente fala mais sobre isso aí. Cara, é bem bacana que daí o Spock começa a gravar o diário de bordo ali, dizendo que ele está perdendo o suporte de vida, né? Ele acha que ele vai morrer, ele fala que tá tudo no mínimo, né? O escudo e tal. Aí eu gosto bastante a interpretação do Nimoy aí. Aí ele começa a falar que ele chegou a uma conclusão, né? De como... Acho que é isso que ele fala, né? O que se pode fazer para acabar com a criatura, né? Depois das análises que ele fez. Ele diz que ele acredita que uma carga suficiente de... Aí, não sei do que, né? Ficou um espaço que deu um problema ali no áudio, aquele que não consegue ouvir. Que isso vai ser o que pode destruir, né? E tal. A gente vai ver mais pra frente que essa coisa que ele tá dizendo que pode destruir é nada mais nada menos do que antimatéria, né? Depois vai ser falado sobre isso. O engraçado é que... Engraçado não, né? O interessante que que a gente vê aí que quem chega à conclusão do que tem que ser feito é o Kirk, né? De usar antimatéria, né? Você vê que o Kirk não é só o Capitão Porra Louca lá que vai descer a porrada, né? Não, não. O Kirk é um cara muito inteligente, cara. E lembra que a gente já comentou isso. E isso é demonstrado em vários episódios, né? Sim, sim. Vários episódios é mostrado que ele é um cara que conhece muita coisa, assim. Tanto é que ele era um estudioso na época da academia. A gente já falou sobre isso daí, né? Que ele é um cara que tem uma astúcia muito grande e tal. Chega a boas conclusões, né? Interessante aí que ele começa a conversar com o McCoy, cara, e eles começam a ficar filosofando, assim, sobre o que seria essa criatura, né? Se que ela seria tipo um germe invasor, né? Tipo, e que o papel da Enterprise aí tá sendo como se fosse de anticorpos. E aí que o Kirk chega à conclusão: anticorpos, é isso aí, McCoy. Dá uns tapinhas no rosto do McCoy, assim. É engraçado, né? Pra ver como o nível de intimidade dos amigos, né? É, cara. Então, é o Kirk, ele quer ir com força total agora, né? Ele quer agora, tipo, ir em direção à criatura totalmente, porque ele quer entrar lá com tudo, né? Não, o pior é que o Scott, assim, o capitão com a cara de o capitão bebeu, né? É, tá nossa. Louco pra ir embora, pra fugir daqui, ele quer... Tá achando que é uma missão suicida, né? Sei lá. E o Kirk é legal que ele tá cada vez mais exausto, né? Mesmo que é bacana, e mesmo assim, vamos nessa. É, o McCoy até faz, você não quer descansar, né? Eu acho melhor você descansar, porque não tem minutos, né? Cara, o Kirk, ele fica o episódio inteiro meio suado, assim, né? Meio com a cara, como se fosse meio com... Eu imagino que é meio como se estivesse com febre, assim, sabe? De tanto que tá... Né? Ele fica com o rosto molhado, assim, né? Não só dele, né? Você vê que alguns outros tripulantes também, mas ele é o que mais tá meio suado, assim, no rosto, assim. Pra mostrar que eles estão, tipo, meio... Bem cansados, né? Cansado, sei lá, meio febril, talvez. Olha lá, meu, é nessa cena quando eles entram com tudo, assim, né? Quando eles vão, né? Que tinha ordenado lá pra eles entrarem com tudo lá dentro. Cara, nessa hora, primeiro, você vê que, realmente, como que não tem cinto de segurança nessa porra, né, cara? Caramba, eles já estão tão acostumados. Ah, não, cara, o oficial lá de ciência deu uma cambalhota lá, né? Então, esse oficial de ciências aí é o Brent, cara. É ele que voou, entendeu? Uhum. Voou com tudo lá. Mas eu fico pensando, pô, eles realmente estão muito acostumados a toda hora sair voando mesmo, né, cara? Nem cogitam a possibilidade de ter um cinto aí, meu. Putz, é bizarro, né? Próximo relatório para a frota, colocar cintos de segurança. Pô, mas demorou mais de 100 anos. Até aquela cena lá que o... deletada do Nemesis, né, que o Picard fala, né? Já era hora, né? Porra. O pessoal também deletaram porque são besta, né? Porque ia ser um final bem engraçado, né? É, cara, putz, deixou pro... E o pior, deixou pra aparecer só no filme do Abrams, né? Lembra? No Into Darkness que tem lá. O Spock, ele coloca o cinto. O Spock não, desculpa, o Zachary Quinto, né? Porque aquilo ali não é o Spock. Aquilo que você falou mesmo, né? O Kirk que chega à conclusão da antimatéria. Ele não viu o Spock falar, né? É. E uma coisa interessante é que eu até achei que foi uma repetição, assim. Foi até um pouco... talvez meio falta de criatividade, sabe por quê? Porque o episódio anterior, que é o Obsession, né? Também a solução pra matar a criatura de gás lá, de questão, né? No episódio lá tem uma criatura de gás que tá matando os tripulantes, né? Aliás, morre um monte de camisa vermelha lá, né? E daí, a solução também é matar ela usando antimatéria, uma bomba de antimatéria. Então, justamente o episódio anterior. E esse aqui, de novo, a solução é antimatéria, uma bomba de antimatéria. Então acho que ficou meio repetitivo, assim. Acho que é a única arma que eles conhecem, viu? Então, aí, é bacana que volta aquele monólogo do Spock lá no Shuttlecraft, ele exausto também, né? Porque o suporte de vida tá no mínimo, né, cara? Ele tá na merda ali. E aí ele acha que ele nem vai sobreviver, por isso que ele parece estar se despedindo, né? E aí ele fala que ele fala da tripulação e tal, né? E o Kirk também grava mais um diário de bordo. Aliás, esse episódio que tem de gravação de diário de bordo, hein, cara? É, porque acho que tem que mandar informação, se ninguém conseguir resolver esse problema, né? É. Alguém, eles vão ter que mandar as informações pra próxima nave resolver o problema, né? É, que é uma coisa que os vulcanos, pelo jeito, não conseguiram ou não quiseram fazer, não sei, né? Ou eles, sei lá, não sei o que. Eu acho que eles nem chegaram pra ver a ameba, né? Mesmo, né, cara? Não sei, não diz, né? Isso aí não fica... Não diz, né? Agora, acho engraçado. Nessa cena que o Kirk fala que ele quer uma menção especial, honrosa, aí ele fala assim, ó, que ele fala... Ah, ele também tá se despedindo, ó, a tripulação... foi muito bem e tal, mas eu quero uma menção especial para o Tenente Comandante McCoy, Tenente Comandante Scott, aí ele fala Chekov, Kyle, Uhura e aí ele para aí, né? Ele fala só aí minha mais alta recomendação para o Spock. Quer dizer, ele não falou do Tenente Hadley, ele não falou do Leslie, não falou do Brent, não falou não falou deles, né, cara? Tipo assim, os figurantes que se fodam, né? Não, pior que a gravação tá sendo feita na frente dos caras, né? Assim, ó, e eu, capitão, é foda, pô, e eu? Ele até fala do Caio, né, cara? Mas o Leslie que ficou o tempo todo ali, cara, até que pariu, foi sacanagem, cara. E o cara... Fiz nada nessa porra, né? Só salvei. O Spock ainda falou pra toda a tripulação, né? Que é a melhor tripulação da Frota Estelar, não sei o quê. Ele já não deu nomes pra não esquecer de ninguém, né, parece. É, né? Assim, não, você ser correto com todo mundo. If this record should survive me, I wish it known that I bequeath my highest commendation and testimonial to the captain, officers, and crew of the Enterprise, the finest starship in the fleet. Aparece o Kirk falando pro Scott que tá lá no fundo, assim, tá lá na estação, o Scott tá em pé. Repara que o James Doohan tá com a mão direita fechada, assim, ó. Se eu não me engano, é dessa mão mesmo que ele não tem o dedo. Por isso que tá com a mão fechada. Dá uma olhada. Ah. Essa mão mesmo, porque ele ficou ela fechada e a outra não. Podia até falar que perdeu na Guerra Klingon, né? batalha com os gringos, alguma coisa assim. De Axanar, né? Aquela batalha lá. E o McCoy distribuindo Red Bull pra todo mundo, né? Nossa, cara, é... estimulante aí, foi que nem água mesmo, hein? Deve ser anfetamina essa merda. Então, cara, eles estão querendo colocar logo essa bomba, só que eles ainda querem localizar, eles acabam localizando ali o Spock, o Shuttlecraft, né? Então eles, o Kirk vai arriscar tudo com raios tratores pra pegar ele, só que isso arrisca perder o que tem de energia, né? O Scott até fala pra ele, né, pra não usar, tipo assim, já tá usando um raio trator e depois o Kirk ainda pede pro Scott usar dois, né, cara? Então... Não, é interessante aí no um pouco antes dessa cena, né, fala assim, por que a gente não dispara de uma distância segura, né? Por que a gente vai atirar a sonda, queimar a roupa, né? E o Kirk fala assim, então você tem essas correntes aqui dentro do organismo que pode levar essa sonda a milhares de quilômetros, né? A gente não pode arriscar, né? Ele quer deixar no núcleo. E é isso, quem pensa nisso é o Kirk, né? É, não, ele é o cara que não quer, ele não deixa brecha, ele não quer deixar brecha, né, cara? É tipo um tudo ou nada, assim mesmo, o negócio, né? Ah, é legal que o Spock fala assim, capitão, não deve se arriscar muito para me pegar, aqui, não sei o quê. Aí o... essa coisa, cena é muito engraçada. É muito bom, né, cara? É, cala esse Spock, vamos resgatar você, né? Estamos resgatando você. Aí ele faz assim, tipo, uma expressão pro Kirk do tipo, é isso aí, né? Aí o Kirk também responde assim, tipo, com, né? Engraçado o jeito que eles acenam um pro outro, né, cara? E o Spock, né? Ah, obrigado, Capitão McCoy. Muito bom, né, cara? Muito é legal bom. Isso, né? Os caras ainda conseguem inserir um negócio engraçado no meio dessa crise, assim. E fica bem natural, meu. Bom mesmo. E essa cena ficou bem marcada, né? No fandom, né? Ah, sim. Essa é uma das cenas memoráveis. Esse episódio tem, vamos dizer assim, que em termos de relação Spock, McCoy ali, as discussões, os diálogos, o lance engraçado e o lance tenso e tal. Pô, esse episódio, nesse ponto, é memorável. Com certeza. Uhum. Você vai lembrar de Spock e McCoy, não tem como não lembrar disso aqui, né, cara? Várias cenas legais. Do not risk the ship further on my behalf. Shut up, Spock. We're rescuing you. Why, thank you, Captain McCoy. Cara, é legal que o Kirk tá ali, quando a ogiva explodiu, não sei o quê, aí o Scott... Capitão, a energia acabou. É muito foda. Porque o Kirk, ele fala um barato, assim, muito legal. Que ele fala assim, senhor Scott... Acredito que o senhor, né, escreveu o nosso epitáfio, né? Puta, é muito bom, cara. Meu, cara, o jeito que o William Shatner fala isso é muito bom, cara. Ele olha assim, tipo, realmente, parece que ele tá convencido de que já era. Vamos morrer agora, né? É uma expressão de desesperança, assim, tão grande, cara. É muito bom. E a música, cara, meu, essa parte aqui eu gosto muito, cara. É muito legal, cara. É nessas horas que você vê o quanto que essa tripulação já quase morreu várias vezes, cara. Cara, é umas situações bem impossíveis de se livrar, assim. E os caras, né, meu... passaram por isso, né? Aquela cara que fala assim, né, meu? Cara, você não podia ter esperado uns 2 segundos depois pra falar isso. Não, mas, porra, a questão não é. A questão é que realmente não tinha mais energia, cara. Ele só falou o fato, né? Ele estabeleceu um fato ali. O que acontece é isso. E é muito louco pensar que talvez essa energia não teria acabado se não tivesse jogado os raios tratores no Spock, né, cara? Só que aquele negócio, você vai deixar o cara morrer, né, meu? Então, aquela, mais uma vez, o lance da amizade junto com a sobrevivência, cara, é muito foda isso aí. É lógico que eles dão muita sorte sempre, né, de não morrerem e tal. Mas, pô, é bacana, cara. Qual que era aquela frase lá do... Acho que era do Riker. Ah, falando... sim, no episódio... No Contagion, né? Que a gente fez o podcast, né, não faz tanto tempo assim, em que o Riker fala... Enterprise, né? Como é que ele fala? Não, ele fala, não, assim, não. Ele fala assim, destino, né? Fate, né? Destino protege tolos, crianças pequenas, né? E Starship e naves estelares chamadas Enterprise. Muito louco, né? Cara, ou seja, essa frase se aplica perfeitamente pra essa cena, né? Com certeza. Essa daqui é um exemplo clássico, né, cara? É isso aí, cara. Todo mundo se balançando porque a ogiva, né, de antimatéria explode lá na criatura. Agora, você não acha que eles teriam explodido junto, não, cara? Porque eles estão só com impulso, eles não estão saindo com dobra, né? Não, mesmo. Não, só tá impulso. Então é. Aqui é um golpe de sorte mesmo, né, cara? Sei lá. Cara, é. Nada, tamo na última cena, né? Episódio. É. Está acabando aqui, aonde a gente vê. Ah, antes do episódio acabar, deixa eu passar umas curiosidades aí, cara. Que, mais uma vez, aqui eu tô com o meu livro, né, o Compendium, né? Que aqui fala um pouco sobre algumas diferenças da sinopse inicial do roteirista. Ah, aliás, eu não comentei, mas o roteirista desse episódio é o Robert Sabaroff. E ele escreveu somente esse episódio para a série clássica. No entanto, ele escreveu dois episódios para a nova geração, né, 20 anos depois, né? Que foram justamente o Home Soil, que é da primeira temporada, e o... Qual que é o outro mesmo, cara? Conspiracy. Ah, o Conspiracy, né? Que a gente comentou aí já, né? Pô, assim, já falamos sobre ele em algum outro podcast. Dois episódios que eu gosto muito. Home Soil é um episódio bem legal, né? Tem uma premissa científica muito boa, inclusive. E o Conspiracy, cara, é aquele episódio de terror legal pra caralho, né, cara? Uhum. Então, bacana, né? Interessante isso. Uma forte influência em outras coisas. Ah, sim, porque e a gente comentou quando a gente foi falar do Intercom que a gente fez sobre. O último Intercom sobre Star Trek Online, né? O terceiro Star Trek Online que a gente fez. Que no jogo lá eles trazem de volta elementos desse episódio, né? E daí, enfim, escrito pelo Robert Sabaroff. E aí o que tem aqui nesse livro é que o... Inicialmente, cara... Nossa, ele só escreveu 3 episódios pra série, cara? É, um pra série clássica e 2 pra nova geração. Aqui tá dizendo o seguinte, ó, que na sinopse desse roteirista, que ele tinha pra esse episódio, ele descreve a criatura como um vírus gigante vivendo dentro de um buraco negro. É assim que tá lá, né? Uhum. Aí tá assim. Nessa versão aí, tá dizendo que a fraqueza, a depressão e o pavor sentidos pela tripulação tinham mais destaque ainda, né? Essa parte dessa coisa da tensão ali, eles estarem cansados, exaustos e tal, isso aí ia ter ainda mais relevância na história, provavelmente, né? E tá dizendo até aqui, cara, que num determinado momento dessa versão, o McCoy quase morre. Olha só. Caraca. É, meu. E ainda tá dizendo assim, que a polaridade da Enterprise e de tudo mais a bordo foi revertida devido à proximidade da nave com a entidade. Então aqui tá dizendo, nesse roteiro inicial, nessa versão inicial, teria mais explicação sobre aquilo que a gente falou, né? Que no episódio não tem muita explicação. Do porquê que eles têm todas. Por que eles estão sendo tão afetados exatamente dessa forma? Então aqui até tem um Technobabble, né? A polaridade foi revertida, né? Não ia explicar muita coisa também, mas é isso que ia dizer na versão original, né? E. Deixa eu só ver o que mais. Ah, e outra coisa. Aquela hora que o Spock vai com. Ou seja, quando o Spock sai com o Shuttlecraft, nessa versão inicial, ele estaria sendo acompanhado por 2 tripulantes. Que esses provavelmente seriam 2 camisas vermelhas, né? Provavelmente, né? Que, inclusive, eu tava vendo aí, parece que aquilo que a gente falou, que inclusive aqui no livro fala, que eles não gastaram nada mesmo, né? Não gastaram, enfim, tudo que eles tiveram que gastar, gastaram com a criatura, com a amébola gigante lá, uhum. E eles não contrataram nenhum ator convidado. Você pode reparar que o único ator convidado, assim como diz no livro aqui, é a própria ameba, né? Porque não tem mais nada. São só os figurantes de sempre, né, cara? Aquela galera de sempre, né? E aí tá dizendo aqui, ó, cara, que os informes. Esses informes que o Spock vai passando para a Enterprise, eles estariam sendo passados enquanto o organismo tentava digerir a nave auxiliar. Imagina isso, cara. Então... até quando eu tava vendo o episódio, né? Eu tava... Eu falei assim, nossa, a nave auxiliar entrou na ameba lá e não tem nenhum daqueles organismos de defesa das células, né? Ah, é? Como é que chama? Organelas. Organelas citoplásmicas, sei lá como é que chama o negócio? Citoplasmáticas. É, organelas citoplasmáticas são... É o nome geral, né? Pra todas as organelas que fazem parte do organismo, né? Da célula, perdão. Tem os lisossomos nas células, né? Que são responsáveis pela digestão, pela quebra e digestão de substâncias, né? Eu até falei assim, ué, será que não vai aparecer nada disso? Não apareceu, né? Agora você tá falando na sinopse original que até apareceu alguma coisa referente a isso, né? É, então, isso aí dá pra entender que é por conta, com certeza, de orçamento, né, cara? Pra mostrar isso. Ah, sim, sim, né? Então, já foi um trabalho, uma grana que eles gastaram aí pra fazer a própria criatura ali, a célula, a ameba gigante. Não deu, não deu pra fazer mais nada, assim, nada a mais, né? Mas a lógica seria essa daí mesmo. Música. Spock fala, nave auxiliar para a Enterprise e tal. Aí eles ficam felizes, né? O McCoy dá risada. Cara, e ainda o Kirk fala assim, Spock, você está vivo? E o Spock olha com aquela cara assim, não. Ele respondia, obviamente, capitão. Ah, eu tava vendo. Eu chamei vocês, né? É, pô, Eloy, você tá vivo, né? Como que eu... Mas olha só, eu tava vendo no... Agora eu não lembro onde que eu li isso, não sei se foi no Trek Brasilis, que eu andei dando uma olhada no Trek Brasilis também, que eles fizeram uma resenha boa desse episódio com várias curiosidades, né? Mas eu acho que foi no Memory Alpha, onde é dito que essa cena final, né, a última cena do episódio aí, quando o Kirk ele começa, depois que o Spock chega lá com a nave auxiliar e tal, tem a cena em que o Kirk ele fala, ah, agora finalmente vou tirar o descanso devido lá, que a gente tá cansado, não sei o quê. E aí ele olha pro lado e vê uma... Cara, ele dá uma olhada pra aquela moça ali, a gostosinha da vez ali, né? Que tá ali entregando pra ele, acho que relatório pra ele assinar. Não é isso? Ele dá uma... Ah sim. Vamos para um planeta sossegado e tal, né? Isso aí parece que foi um improviso. É aquela típica cena, né, do Kirk, né, dando aquela olhada dele ali, né? Tipo, vou comer mais tarde, né? Sei lá. Embrulha que vou levar pra casa. É. Mas o... O lance parece que, assim, essa última cena, né, esse último, a fala em si, né, é, que na verdade é como se fosse a mesma fala do começo do episódio, né, tipo, é como se fosse assim, puta, agora, enfim, vamos fazer o que era pra ter feito, né, se não tivesse dado essa merda toda, né. Uhum. Isso aí parece que foi improviso, foi o William Shatner junto com o diretor que tiveram essa ideia aí, pelo que eu vi. Bem legal, achei que ficou bacana também por causa desse lance de olhar pra mulher, né, e tal, né. É bem, bem cena daquela época, né? É, não. Três homens aí solta aquela piadinha, aquela olhadinha machista assim, né? É. Cara, essa hoje cena. Hoje em dia iam descer a lenha na cena, né? Não, que absurdo, que sexista essa cena, né? Essa aqui, cara, essa cena é completamente machista. Ó, a mulher levando pra ele o relatório pra ele assinar, né? Sei lá. E aí os três caras olhando pra ela naquela intenção maliciosa mesmo. Essa é uma cena dos anos 60 mesmo, cara. Não é século 23, né? Ai, cara. Verdade, cara. Puta merda. Ah, e você tá... Ah, uma coisa que eu ia comentar, que eu tinha falado sobre figurantes, né? Essa figurante aí, que faz essa tripulante, ela é o seguinte, cara. Eu até peguei aqui, eu pesquisei sobre isso, cara. Olha só. O nome dela, cara, é um nível de nerdice muito escroto, né? Tá vendo nome de figurante já, né, cara? O nome dela é Jeanne Malone. E, puta, ela... Ó, o caso dela é um caso diferente. Porque ela realmente não é um figurante que depois ganhou um nome, até onde eu sei, até onde eu andei pesquisando aí, até onde eu lembro. Ela não virou, tipo, que nem, por exemplo, o Ed Paskey, que virou o Leslie mesmo, teve o nome de Leslie, o Brent, que teve lá o nome dele, acabou sendo esse pro resto da série, enfim, entre outros aí, o Hadley, uhum, né? No caso dela, ela era realmente uma figurante daquelas de cada episódio é uma personagem diferente, assim, que não tem nome, é figurante mesmo, né? Então ela já fez até personagem alienígena, né? E como que eu fui atrás disso? Porque no Memory Alpha tá escrito assim, ó, quando você pega aí na página do Minute Syndrome, tá dizendo que essa tripulante, ela se parece muito com uma Klingon que apareceu, a outra Klingon que apareceu no episódio Day of the Dove, da terceira temporada. E realmente só apareceu duas, né, a principal e essa outra figurante. E aí eu fui ver, né, fui pesquisar e tal, e eu vi que realmente é ela. E aí, através disso, eu fui vendo os outros episódios, pelo menos os que estão aqui no Memorial, foi que ela participou. E aqui tá listando, pelo menos... Acho que 39, deixa eu ver aqui, acho que são 39 participações. Ah, não, não são 39, são 36 que estão listadas aqui, mas às vezes é até mais, né? Nossa, mas é engraçado porque as fotos que ela aparece, ela tá muito diferente dessa oficial de ciências aí, dessa... É, então, você vê que em cada cena, em cada, pelo menos o que tem no Memory Alpha aqui, em cada uma dessas imagens, ela tá... Meu, por exemplo... No Journey to Babel, ela faz uma alienígena de pele roxa, né? De cabelo loiro, assim. Um visual bem diferente. Uhum. Aí você vê que, por exemplo, no The Apple, ela é uma Valiant, né? Naquele visual deles. Então ela já fez alienígenas, já fez humanos, terráqueos, humanoides em geral. Ela realmente era uma figurante mesmo, assim. Não se fixava em nenhum personagem específico, pelo jeito. É, e pelo jeito também não foi mais nada, né? Porque não tem nenhum, como que fala, um anexo pra falar da vida profissional dela no cinema, né? Ah, sim, deve ser, enfim, deve ser uma pessoa que trabalhava apenas como figurante mesmo, né? Um extra, que eles chamam, né? Porque tem muita gente que realmente vive como... Cara, em Hollywood, com certeza, tem muita gente que viveu a vida inteira como figurante, que quer fazer aquilo mesmo, né? Afinal de contas, é um cargo extremamente necessário pra indústria, né, cara? Você tem que ter figurantes. Sim, sim. Então tem todo um esquema pra isso, né, cara? E o caso dela era esse, né? No caso, por exemplo, do Ed Paskey, ou do ator que faz o Kyle, que eu esqueci o nome agora, acho que é John... Não é... Como é que chama o ator que faz o Kyle, cara? Winston alguma coisa? John Winston. É John Winston o nome dele. Ele no caso... Não. Ele, no caso, já tinha pretensões um pouco mais artísticas, a ponto de realmente atuar. Talvez ela não sabia atuar, e ele já era um ator, né? E é isso, quer dizer. É uma última curiosidade. Ah, não. Última curiosidade mesmo. O episódio acaba aí, né? Vamos dizer, é o que a gente comentou. Mas como uma última curiosidade aí do episódio, pelo que consta aqui no Memory Alpha, esse é o primeiro episódio em que aparece o logo, assim, o escrito Paramount Productions, né? Logo nos créditos. Porque nos créditos aqui, a gente tem um momento lá no final dos créditos em que aparece aquela criatura do episódio... Chama aquela criatura? Eu esqueci agora, cara. Do episódio The Corbomite Maneuver, que é tipo um alienígena, que é um bonecão, assim, sabe? Que é bem famosa aquela imagem. Quando aparece ele nos créditos, tá assim, a Paramount Production, né? O que acontece? Consta que é a primeira vez que aparece. Eu não assisti os episódios anteriores de novo agora pra saber se é mesmo a primeira vez que aparece o logo da Paramount. Mas o que eu sei é o seguinte, Ricardo. Nesse ponto na série, justamente nessa época aí, esse episódio ele foi produzido no final de 67 e foi exibido no comecinho de 68, né? Essa fase de 67 para 68 é justamente a época em que a Paramount compra a Desilu, os estúdios o estúdio Desilu, né? Uhum. Então, antes Star Trek pertencia à Desilu e passa a pertencer à Paramount a partir daí, entendeu? Dessa época aí. Né? Tanto é que até o final da... Enfim, a partir desse ponto, mais ou menos, né? Deve ser a partir desse episódio mesmo, até o final da segunda temporada, você vê, tipo assim, a Paramount Production, e depois aparece assim, enfim, aparece assim, e também aparece no final, tipo assim, Desilu, ainda aparece o logo da Desilu, e embaixo, by Paramount Pictures Corporation, né? Então você tem meio que, parece que ainda é uma coisa em conjunto, a Desilu junto com a Paramount. A partir da terceira temporada, você não tem mais o logo da Desilu. E aí fica somente o da Paramount mesmo, né? Enfim, é nessa época aí que muda, né? Quem que são os donos de Star Trek. Take the case of modern man. He works all his life, gives it all he can. Saves all his money, works overtime. Pinches every penny, banks every dime. E eu não sei se você sabe, mas você tá ligado quem que era o dono da Desilu, né? Que na verdade era a dona, né, da Desilu? Não, não, quem que era? Cara, se você não sabe, você vai se surpreender agora. É justamente a Lucille Ball, mais conhecida na Nossa TV senhora. Como exatamente a protagonista de I Love Lucy. Luana. Ela era a dona da Desilu. Né? Antes era ela e o marido, né? Aí eles se separaram, ela comprou a parte dele, isso no começo dos anos 60, acho que foi em 62, alguma coisa assim. Nossa, uma mulher ter uma empresa naquela época. Não, e tem esse lance, ela foi a primeira mulher a ter ser dona de um estúdio de Hollywood. Né? Ela foi a primeira, ela é pioneira pra caramba nesse sentido. Né? E tem várias histórias sobre isso, né? Porque, na verdade, Star Trek só viu a luz do dia, mesmo só existe por causa da Lucy, entendeu? Cara, porque, por exemplo, quando ela gostou do conceito, por causa dela foi aprovado o primeiro piloto a ser produzido, aí a NBC não curtiu, era pra ter sido cancelada a ideia, ia ficar só naquele piloto mesmo, só que ela insistiu, assim, lógico, Roddenberry conhecia, né, tinha também uma influência junto a ela, mas como ela gostou da ideia, ela insistiu com a NBC pra, ó, a gente vai produzir outro aí, beleza? Aí os caras, né, acho que ela também tinha uma influência lá muito forte, né, porque ela, né, ela era a Lucy, né, cara, e daí, eis que fizeram outro piloto e aí sim rolou. Quer dizer, cara, Star Trek só existe por causa da Lucy, entende? Legal, hein? Foda, né? Foda pra caralho isso daí, cara. É muito louco. Double barrel carburetors rush you any place, but you never can find a parking space. Highly illogical. No final dos créditos aí, é interessante ver o Nimoy encostado na porta lá e rindo, né? Ah, sim. E logo depois dessa cena dos créditos, também tem uma outra interessante que eu esqueci de comentar. Deixa eu ver se é logo depois dessa. Eu acho que é depois dessa do Nimoy. Deixa eu dar uma olhada aí. É um pouco depois. Ó, aparece... Ó, repara bem. Logo depois, um pouco depois, aparece um... Dá pra ver que parece um boneco, assim, né? Um boneco com olhos brancos. Ah, dá uma olhadinha. Isso aí é do episódio, olha só. Essa cena não aparece em nenhum episódio. Assim, é essa cena. Mas, na verdade, esse boneco, na verdade, o que que é? É o próprio William Blackburn, né? O Tenente Hadley lá, sabe? O figurante, o cara que faz o Tenente Hadley. Ele tá fantasiado aí, quer dizer, acho que é tipo uma máscara aplicada em cima dele, assim, tal. Isso é eu acho que ficou bem legal até. Isso aí foi feito pro episódio Return to Tomorrow, né? Aquele episódio que eu já comentei sobre ele, assim, por alto várias vezes, já. E no episódio em questão, aparece ele deitado. Ele tá até sem essa roupa aí que aparece nos créditos aí. Ele aparece deitado lá porque estão construindo o Android lá. É tipo um Android. Não é bem Android, é um corpo mecânico que está sendo construído para aqueles alienígenas não corpóreos lá, né? Ah, tá. E aí ele aparece deitado só. Essa cena que aparece nos créditos aqui, isso aqui é uma foto de produção lá que colocaram nos créditos. Uhum. E não nem chegou a ser utilizado. Não existe essa cena aqui. No episódio lá, como eu falei, só aparece ele, né? Com essa maquiagem pesada, essa coisa, deitado. Take the case of your automobiles. Greatest invention since man discovered wheels. Na frase final lá do McCoy lá, que tá assim, Spock, você está vivo? Obviamente, capitão, e tenho alguns dados fascinantes sobre o organismo. O McCoy fala assim, não deu uma desperta, Spock, você estragou o teste de acetilcolina. Eu fiquei pensando, assim, mas que porcaria? Eu fiquei pesquisando, não achei nada referente a isso, né? Eu não sei que diacho é esse que ele quis dizer com isso. Será que é tipo um technobabble inventado mesmo, assim, que não tem paralelo com a realidade? Será que é isso mesmo? Não, acetilcolina existe, deve ter um teste aí, mas eu não sei em que caso que eles inseriram esse assunto na fala. Sabe que parece mais uma daquelas falas igual do Spock na sala de reuniões com o Kirk falando dos vulcanos? Nessa hora a gente tem que entender a intenção por trás, né? Porque quando não faz sentido, a gente tem que ver que na verdade é assim. É só pra mostrar que o McCoy tá preocupado se o Spock conseguiu fazer a função do médico, né? Que na verdade era pro McCoy ir pra lá também. Vamos dizer. Uhum. Na cabeça do McCoy, tipo assim, era pra eu ter ido, né? Então acho que é pra mostrar a rivalidade, né? Aquela coisa. Pode ser, né? Eu não consegui encontrar nenhuma referência no que faria sentido dentro da frase, né? Se tiver algum ouvinte aí da área médica, o cacete aí, que tiver mais informações sobre isso, só mandar um e-mail pra gente aí e tal. É verdade, né? Pra esclarecer sobre essa questão, né? And I find them highly illogical. Acho que é isso aí, né, cara? A gente fica por aqui. Uma conversa muito bacana. Alguma consideração final ou é isso aí? Não. Episódio bacana mesmo, legal. Bem descontraído. Momentos de tensão bem colocados, né? Cara. E se for parar pra pensar, cara, os caras quase morreram, mas dessa vez salvaram a galáxia de uma parada foda pra caralho, cara. Eles deveriam... Meu, isso aqui é uma daquelas de que... Sabe quando no Generations, quando o Kirk falou assim pro Picard, eu já salvava a galáxia quando seu avô usava fraldas? Uhum. Ele quis dizer casos como esse aqui, ó, por exemplo. Com certeza. Porra. E isso aqui era tipo mais um dia no escritório, né? Tipo, mais uma. Mais uma situação de crise, resolvemos. É isso aí, Ricardo. Então, já que a gente está finalizando o podcast de hoje aí, eu vou revelar qual é o próximo episódio a ser coberto no Sessão 31. O próximo Sessão 31 vai ser sobre Bound, de Enterprise. Bom, Ricardo, então é isso aí, cara. Mais uma vez agradeço a sua participação. Um grande abraço e até a próxima. Ah, obrigado e até a próxima. Jolan True. Quero agradecer também a todos que estão ouvindo aí e Kapla! Ah, tô com a voz bizarra hoje. Tá nada. É, sabe o que eu tô sentindo? Assim, minha garganta meio zoada. A caminho de um repouso muito necessário, é, uma base. Conhaque. Conhaque é bom pra isso. Ai, tá bom. Fazer um gargarejo de conhaque. Conhaque sauriano, que é o que o Kirk toma. Dizem que é muito bom. Ah, boa. Vou procurar, se eu não encontrar, e vou ter que ficar sem.